Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente aqui dos estúdios virtuais em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto G. Oliveira, tô aqui hoje com Alex Soares. Beleza, Alex? Fala, galera! Tudo jóia, Alberto? E aí, pessoal? Tudo jóia? Tranquilo? Beleza, beleza. E com o Marcel Moreira. Beleza, Marcel? Fala, beleza, Alberto? E aí, galera? Beleza? Bom, tanto o Alex como o Marcel, eles já são recorrentes aqui no DGCast, né? Mas mesmo assim, Alex, pedi para você se apresentar rapidamente num tweet aí. Eu sou o Alex, sou designer aqui em Ribeirão e envolvido um monte de projeto aqui também fora do trabalho como designer, tanto como chargista, também com o pessoal do XDA aqui de Ribeirão. E é isso aí. Tirei o 144-47. O Alex já participou de vários programas aqui, né, Alex? O primeiro que ele participou foi o 17, que foi um programa sobre uma mini biografia do próprio Alex. Depois ele voltou aqui no episódio 27, que a gente falou sobre portfólio, na ocasião do evento do Behance Portfólio Reviews, que você organizou, né, Alex? Exato. Aí você voltou já no número 45 pra gente falar sobre design e cinema. Foi muito bom também esse episódio. E aí você fez uma dobradinha aí nos episódios 49 e 50, quando você veio divulgar o lançamento do XDA aqui em Ribeirão e depois que a gente divulgou o evento na íntegra, né? Se eu contei Exato. Bem aqui, Alex, você participou de 5 programas, então esse é o seu 6º. É o Hexa! Quem disse que o Hexa não ia chegar, né? Tá vendo? Chegou, ué. Ó, DGCast fazendo justiça aqui ao Brasil, né? Em nome de 200 milhões de brasileiros, a gente chega ao Hexa. E sem cair, hein? E fazendo gol, né? Mas deixa pra lá. E o Marcel, Marcel, se você pudesse apresentar rapidamente aí também, por favor. Tá ótimo, eu sou o Marcel Moreira, eu sou publicitário, web designer, professor universitário. E sou apaixonado por tecnologia. Muito e é bem. Isso, já resumindo, é tudo isso. Daria pra falar muito mais coisa, né? Mas aí, como hoje o nosso tema é largo, é grande, tem bastante coisa pra falar, a gente deixa pra... Como você já participou do DGCast número 28, né? Sobre web design, com foco no WordPress, principalmente, né? Então, quem quiser isso. Conhecer um pouco melhor o Marcel, volta lá, escuta o programa 28, escuta os programas que o Alex participou também. E hoje a gente está estreando aqui no DGCast um quadro novo, né, que a gente está chamando de In-Off, que é justamente para a gente falar aí de assuntos off-topic, né, assuntos fora aí da pauta comum do DGCast, que a gente fala sobre design, comunicação, tecnologia, inovação, empreendedorismo, porque a gente vai falar sobre ela, Copa do Mundo, sua linda, né? Copa do Mundo, FIFA, Rússia 2018. A gente... Você gosta de futebol, Alex? Você gosta de futebol, Marcel? Nossa, cara. Show. Depois do design é o que eu mais acompanho. E aí, todos nós acompanhamos avidamente, né, a Copa do Mundo, e a gente tava precisando botar isso pra fora. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre a Copa do Mundo e até vamos trazer um pouquinho de design, né? Mas não é esse o foco. A gente vai falar sobre a Copa mesmo, sobre como foi viver a experiência do maior evento esportivo do mundo. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, quero lembrar que a gente ainda está de férias, né? O DGCast ainda está de férias. A gente tinha já dito no nosso último programa, né? O DGCast número 53, que a gente trouxe, foi muito legal, a gente trouxe o Gustavo Faria do Cocatech aqui para falar sobre criptomoedas, né? Só que a gente está fazendo esse aqui porque também se a gente demorasse muito para soltar esse programa já não faria mais sentido nenhum, então a gente falou fazer um programa extra, né, aqui nas férias, e a gente volta mesmo em agosto com a programação normal. Mas, então, vamos lá pro tema, pessoal? Vamos lá! Bora. Vou começar aqui fazendo a nossa introdução. A primeira Copa que eu me lembro de ter assistido foi de 94, né, que o Brasil foi tetra, que tem até a clássica frase do Galvão, a imagem do Galvão abraçando o Pelé, né? É tetra! É tetra! Pelé com a gravata dos Estados Unidos. Nossa, que figura, né, cara? O Pelé é uma figura, né? E até assim, eu me lembro, eu não me lembro da Copa de 90, Mas eu me lembro do meu primo me mostrando o álbum, assim, depois que a Copa já tinha acabado, meu primo mais velho e tal. Mas a primeira Copa que eu acompanhei mesmo foi a de 94. De lá pra cá, eu venho sempre acompanhando as Copas, assim, com bastante fervor, né? Mas nunca como agora em 2018. Essa Copa 2018, até a gente vai conversar sobre isso, acho que por conta que tinha streaming oficiais, né, aplicativos mandando notificação e tal, deu para acompanhar, deu para mergulhar muito na Copa do Mundo e eu curti muito. Esses 32 dias aí para mim foram maravilhosos e quando acabou já fiquei com saudade. Alex, queria que você contasse também assim um pouquinho como foi a sua experiência de viver a Copa do Mundo 2018 na Rússia. Cara, assim, como você, a primeira Copa que eu tenho mais lembrança também é de 94. Eu tenho alguns flashes, assim, porque eu era bem novo ainda. Agora que eu lembro, assim, com mais clareza, já é 98 e 2002. E sempre peguei para acompanhar fervorosamente por conta do meu pai. Meu pai sempre futebol e meio que fui acompanhando ele, assim. Embora eu seja corintiano e ele torça pra Ponte Preta e tenha um rancor disso, né, por causa de 77. Que jogo. É o jogo dos 23 anos que o Corinthians conquistava um título e aí ganhou em cima da Ponte Preta. Aí muita gente fala que ainda foi na ladruagem e tudo mais. Então, a Ponte Preta tinha um timão nessa época, né, Alex? Tinha um timão. Muitos jogadores da seleção dessa época saía tanto da Ponte Preta quanto do Guarani, né? O Guarani campeão brasileiro. É. Mas voltando pra Copa, cara. Talvez também, depois, talvez não tão, acho que ainda em 2002 eu acompanhei muito também, mas em 2018 eu também tô com você, assim, eu acho que fazia tempo que eu não acompanhava uma Copa tão fervorosamente, assim, igual eu acompanhei essa. Assim, acompanhava os jogos do Brasil e tudo, isso eu sempre assisti, né, mas assim, de ver cada jogo, assim, com tanto detalhe e realmente, assim, ir acompanhando, acho que essa foi a que eu consegui fazer mais intensamente. Até pela esperança, assim, que a seleção acabou passando, assim, né, querendo ou não, apesar de não ser a melhor seleção de todas, assim, era uma seleção que te colocava um pouco de esperança ainda, né, então acho que chamou bastante a atenção de todo mundo, assim, na hora de torcer para a seleção brasileira. Você gostou bastante, né? Você gostou bastante, cara, tinha jogador do Corinthians? Não, cara, olha lá. Eu não tenho como não ser grato ao Tite. O Tite acabou com uma piada que já vinha há muito tempo da Libertadores, né? É verdade. E aí a gente acabou passando essa piada agora pro Palmeiras da questão do Mundial. Então o Tite ainda conseguiu trazer isso. Tipo, o Mundial de 2000 não valia, pelo menos agora de 2012 vale, né? Então, e quer queira, quer não, o Mundial 2000 vale, né? Independente de você ser corintiano ou não, ele é oficial da FIFA, cara. Ele, tudo bem, foi um campeonato ali meio... Mas foi oficial, né? Ué. O que tem o Mundial ser aqui no Brasil contra o Vasco na final? Não tem problema nenhum. Matar com o Real Madrid é 1-1. E os caras... nada, né? Mas tudo bem. Fica pra outro DGCast isso. Deixa pra lá. Vou emendar aí e vou falar também. A gente já tava falando em off aqui agora há pouco, né? Eu falei, não vou falar a minha idade. Mas eu lembro pelo menos da desclassificação do Brasil de 90. Eu era criança, tava assistindo na TV, né? Com todo mundo na sala. E eu lembro muito claramente, assim, da cena assim, do Careca, tava no banco. Aí o Careca entrou em campo e já tomou cartão e foi expulso. Nossa. E a Argentina foi lá, colocou os gols e eu não tava entendendo nada, sabe? Peguei a raiva, assim, né? Aquela disputa, aquela raiva da Argentina nesse dia. E assim, né? Poxa, já saiu, não vi nenhum jogo. Pensei que o Brasil ia ser campeão e tudo mais. Não rolou. Marcelo, essa é a Copa da Água do Maradona? É a Copa da Água do Maradona, se eu não me engano. Essa. E aí. Essa é famosa. Vamos confirmar aqui, se eu não me engano, é. E o que é interessante também é que eu não tinha o álbum de figurinha da época. Porque ou eu era muito criança e não quis comprar, não queria, não me deram de presente. Então eu lembro que eu tinha um álbum da... que era... ele era de plástico e ele vinha no chips. Você comprava no chips, vinha também o rosto do jogador e a gente ia completando, né? E tudo mais. O único que eu não completei foi o do Pelé, que não tinha. Putz. Devia ser raríssimo, né? Uma figurinha, sabe? Um super trunfo, né? E aí era mais difícil de ter. Muito então, bem. Então eu lembro disso aí de 90. E pra falar de agora, acompanhei muito, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, é muito fácil, né? É aplicativo avisando o placar. É, a gente consegue acessar e ver o jogo novamente, se a gente quiser. Então, eu acompanhei a maioria dos jogos. Só os jogos que foram mais mornos aí, com algumas seleções não tão boas, né? Que aí eu não fiz questão de assistir, não. É, no meu jogos caso... do Irã. Não, mas pior que, cara, assim, confesso que achei a seleção do Irã até surpreendente, assim, né? Porque eu achei que os caras iam ser muito perna de pau, mas eles têm um futebol, assim, razoável, cara. Razoável pro bom, assim. Isso, não tem a malícia do futebol, mas eu acho que não tem. As seleções que participaram tem, tipo, a parte do atleta, né? Então é um jogo corrido, muito mais próximo do que o futebol é hoje, né? Sim. Mas foi uma Copa muito, vamos dizer, estranha no... Mas não ter a Holanda e não ter a Itália... Ah, é diferente, cara. E as principais seleções já saírem nas oitavas de finais e nas quartas... Poxa, né? Até o classificatório no caso da Alemanha, né? Acho que foi a maior surpresa. quem esperava a Croácia, né? Croácia na final. Adorou, né? A Alemanha saindo, a gente adorou. Exato. Foi uma espécie de revanche, assim, né, cara? 7-1 tá entaladaço ainda, né? E aí a gente viu os caras perdendo. Nossa, vê o Miller chorando, cara, aquele camisa 13 foi pra mim uma coisa. Foi pra lavar a alma mesmo, assim, que eu peguei uma raiva dele, cara, porque ele é um bom jogador, né? Ele é um ótimo jogador. Mas contra o Brasil ele ficou tão feliz, cara. Teve a questão do deboche, né? Ele debochou, tipo, né? Parece que ele tava debochando, assim. Exatamente. Né? Tanta felicidade. Exatamente, que ele tava. Cara. Verdade. E aí tem a questão do Toni Kroos também, que tinha feito aquele clássico meme do 2017 com as bandeiras do Brasil e da Alemanha, né? No 1. É. E eu não sabia que tinha sido ele que fez isso, cara. Eu achei que era a internet, foi né? Ele. Mas foi ele, não, cara. Foi então. Ele. Partiu dele. Partiu então, dele. Agora toma. Sente o desgosto agora, né, cara? Sente o desgosto. Tem que sentir mesmo o desgosto, porque. Assim, em relação às Copas passadas, vou fazer só mais um rápido comentário aqui. Eu confesso que a Copa de 98 eu não acompanhei, mas por opção. Eu me lembro dela acontecendo, eu lembro do dia da final, bastante nítido, assim, eu tava até com uma camiseta do Brasil, tudo, mas eu preferi ficar assim, curtindo o dia, sabe, com meus amigos e tal. Eu lembro que eu saí de casa, tava 2-0, cheguei em outro lugar, tava 3-0 e tal, mas eu não tava muito na onda do futebol, não. Mas 2002 eu já tinha voltado a curtir e de lá pra cá continuei curtindo. Essa Copa pra mim, cara, eu tava no trabalho, assim, muitos dos jogos, né? Aí eu trabalho com dois monitores, eu já deixei uma janela do Firefox assim, no tamaninho do vídeo ali, do streaming, ligava e deixava ele ali na segunda tela com volume bem baixinho, ia fazendo meu trabalho, né? Produtividade vai ao extremo, né? Mas deixava lá acompanhando, e aí bem na hora que eu saía pro almoço também, tava rolando o jogo ainda, então eu já botava no rádio pra ficar acompanhando, né, o que tava rolando nos jogos, assim. Alguns muito emocionantes, como por exemplo o próprio Coreia e Alemanha, né, que eu terminei de escutar no rádio, assim, cara. Então foi uma experiência realmente, assim, eu chegava em casa, mesmo que eu fosse ficar 15 minutos, eu ligava a TV, deixava o jogo rolando, assim, enquanto pegava uma coisa ou outra pra sair de novo e tal. Foi bem bem intenso mesmo. Essa Copa eu acho que ela marcou muito, assim, já tinha a internet e tudo mais, mas acho que é a primeira Copa mais, digamos que a internet se tornou um meio interativo pra você acompanhar mesmo, né? A tal da segunda tela, né? Exato. Eu fiz a mesma coisa que você, eu também acompanhava os jogos ali na segunda tela, ali minha mesmo, também no cantinho ali, ouvindo baixinho e acompanhando todos os jogos. Até o que a gente fala, os jogos que é considerado os jogos mais fracos, assim, foram jogos muito bons, né? Sim, sim. Pela questão atlética dos jogadores. Como diz os mais antigos dizem hoje, não tem mais ninguém boba no futebol. Não, né? Tem, cara, não, então, tem. Então, é realmente os melhores. Tanto que, pô, a gente tá. Eu não imaginava uma Croácia chegar na final. Mas, se você pegar assim por base, são jogadores que jogam na Champions League, são jogadores que jogam nos grandes times, Real Madrid, os times espanhóis, os times italianos. Então, faz sentido, né? Realmente são os melhores de cada país. Isso é muito bom, né? É muito bom você ter pelo menos dois, três craques em várias seleções para dar um ritmo de jogo bacana. Você vê pelo Cristiano Ronaldo, né, que se destaca, mas o time não ajuda. Joga sozinho, né? Tadinho, exato. Né? O Cristiano, eu acho que o que ele mais sofre, assim, cara, é que ele não conseguiu pegar uma geração que seria uma geração que ia acompanhar ele. Ele era muito novo, que é a geração do Raul, a geração do Deco. Você acha que se ele tivesse pegado essa geração, verdade, tivesse casado com esse momento dele agora, cara, Portugal ia ser um time e ia ser batido aí. Tanto assim, Portugal acabou ganhando até a Eurocopa agora 2016, né, em cima da França, em casa e tal. Então, assim, era um time que chegava com uma certa moral pra Copa, né? Imagina um Cristiano Ronaldo e Eusébio. Não, aí já ferrou-se, né? Exato. Depois eu vou mostrar aqui a minha seleção minha seleção que eu montei aqui geral, aí você vai ver. Cristiano Ronaldo mais uma galerinha muito boa. Fiquei imaginando se esse time entrasse em campo. Pois é, cara, que é mais ou menos. É uma experiência que os times da Europa conseguem montar, né, cara? Eles pegam ali um jogador, sei lá, da seleção brasileira, outro alemão, o outro croata, o outro que é o craque da Rússia, sei lá, e fica um puta timão, né, cara? Agora é sério. Agora o Cristiano Ronaldo foi pra Juventus, vai jogar com o Dybala, né? Vai jogar com o cara da Croácia. É um puta timaço, cara. Exato, vai ser um timaço mesmo, assim. Vai dar trabalho. A velha senhora, né, como o pessoal chama a Juventus, vai voltar com tudo aí, porque ela já foi muito maior do que ela é hoje, né, em termos de presença. Sabe que a Juve, ela é o Corinthians da Itália, né? Por quê? É bem isso. Ela é o Corinthians da Itália. Eu tive o prazer de conhecer alguns italianos quando eu tava viajando pra Bahia uma vez, e eu torço pra um outro time na Itália, meus irmãos torcem pra a Juve, outro torce pro Milan, e aí eu encontrei esses italianos, eles falaram que os torcedores lá são doentes, eles adoram, eles são igual os corintianos aqui, são malucos. É fanático, né? É mais fanático que os times, assim, os times, digamos, entre aspas, hoje, que seriam os times de maior expressão, que é o Milan, Internacional, acho que nem tanto mais, né? Era mais na época do Adriano ali, que deu um bom up. Mas a torcida realmente da Juventus é muito famosa, né? Pela paixão que ela tem pelo time, né? Ah, legal, legal. Não sabia. A gente tava falando de Copa, né? De tecnologia. Eu lembrei de um caso que aconteceu no meio da Copa aí. A Copa tinha começado, e aí eu parei pra conversar com o porteiro. Quando vai ser o primeiro jogo, que horário e tudo mais? Poxa, eu preciso arrumar aquelas cartelinhas, né? Aquele papelzinho pra eu começar a anotar os jogos. Sabe, aí é que eu parei pra pensar, e ele me falou: poxa, não, hoje tem aplicativo. É só você abaixar uns aplicativos por aí. Exato, cara. Cara, aí eu falei, poxa, é mesmo, não tinha parado pra pensar nisso. Exato. Eu cheguei a colecionar, cara, essas cartelinhas, assim, na época de Copa, assim, bacana, tinha, né? Umas 20 cartelinhas. Não tem mais. Tem, mas o pessoal não usa mais. Sim, sim. Não tem, antes, né? Assim, você tinha que ter, né, cara? E você tinha várias opções, assim, de gente te entregando as cartelinhas pra você anotar os resultados, e aí ia fazendo as chaves, né, do oitavas, quartas e tal. Hoje em dia você tem simulador pra ir pro bolão da firma com o simulador na mão, é maravilhoso, né? Você fazia contas, né, cara, pra ver quem que ia pra a próxima fase, né? Então era através da cartelinha, você precisava era funcional mesmo, assim. E outra coisa, você falou das cartelinhas, uma coisa que me lembrei também das Copas aí, eu não lembro se é de... acho que é de 98, a camisa dos mini craques é de 98, né? Acho que é de 98. Eu lembro muito de colecionar, né? Os mini craques, cara. Isso, nossa... É uma pena que essas marcas, elas não tinham muito disso, né? Tipo, Olimpíadas, Copa do Mundo, de ter esses brindes, né? Tanto da Coca, como da Elma Chips e tudo mais. E eu lembro muito nítido dos mini craques, assim, de colecionar, de vir um tampinha e ir lá trocar, assim. É uma lembrança que eu tenho, forte. Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu achei esquisito nessa Copa é que até o dia da abertura da Copa, o jogo da Rússia, né, com a Arábia Saudita, parecia que não ia ter Copa, cara, sabe? O pessoal na Copa aqui do Brasil falava, não vai ter Copa, e dessa vez parecia que não ia ter mesmo, né? Ninguém pintou rua, ninguém botou bandeirinha no carro, sabe, assim... Tava parecendo que não ia rolar, cara. Eu até me perguntei, assim, será que futebol parou de mover os corações da galera, né? Mas cara, acho que não parou, não, né? Não, eu acho que é uma impressão. É uma impressão que, nossa. Então, né? Assim, eu também tive a mesma percepção, mas no dia que começou o primeiro jogo do Brasil, eu fui até uma comprar uma bebida aqui perto de casa, né, pra depois assistir com os amigos. Meu Deus! É muito trânsito, muita gente com camisa do Brasil. É verdade. Uma hora antes, 2 horas antes, a galera animou mesmo. Todo mundo focado na Copa. Sim. Eu acho que a gente tava de ressaca do 7-1. Sem dúvida, cara. Então, meio que assim, vamos assistir, mas com o pé atrás, assim, né? É, e aquela coisa tipo, não vou me entregar porque eu não quero me machucar, né? Exato. E aí o primeiro jogo ainda foi um empate, 1-1, então o pessoal ficou meio assim, né? Aí depois foi torcendo, conforme foi passando os jogos, foi torcendo mais, né? Até a gente chegar aí nas quartas. Quando o Brasil entra em campo, aí parece que toda a rebordosa do 7-1 desaparece. Aquelas pessoas que não querem nem saber de futebol, estão gritando, estão torcendo, estão de verde e amarelo, estão indo trabalhar com roupas, né, que remetem à seleção brasileira, assim, ou ao Brasil, né? E a coisa vai que vai, e é muito legal, né? Achei uma notícia que depois eu procurei aqui para trazer os dados e não achei, mas que mostrava o número de fan IDs emitidos pela FIFA. Esse fan ID, eu não sei se eles utilizaram em outras Copas, mas ele funcionou como uma espécie de passaporte temporário, né? Para você não ter que tirar visto, essas coisas, para entrar na Rússia, você ia na FIFA, se cadastrava, tinha essa identificação de fã, e aí você podia circular pelas cidades e tal. E aí tinha os números lá, né, por país, assim, quantos foram emitidos. E aí, curiosamente, assim, isso eu me lembro, né, não lembro os números agora, mas os países que mais emitiram esses IDs aí de fã foram a China e os Estados Unidos, que não estão na Copa, né? E depois eu me lembro, assim, os números do Brasil, Argentina, México, era na faixa, assim, de 50 mil torcedores e tal. Então, você imagina, nossa, cara, um evento que leva aí 50 mil pessoas para um único lugar de cada país, né? Lógico que os outros países levam menos, né? Brasil, México são países populosos e tal. A própria Argentina não é tão populosa quanto o Brasil e México, mas, enfim, né? É um país grande também. Mas os números são bastante impressionantes, né? Sim. Você vê isso nas transmissões, né? A galera nas ruas, nos estádios, fantasiados, curtindo. Então, acho que o futebol ainda não morreu, né? Se a gente for comparar com outros países, eu tava com um grupo de amigos também comentando, e eles têm contato com amigos, parentes de fora, e aí a gente tava comparando isso, né? Como que o brasileiro para tudo, né? É dispensado do trabalho para assistir o jogo, e contou assim, Portugal, por exemplo, não para. Não passa nem na TV, eu acho. Nossa. Então é muito diferente, porque pra gente aqui a gente tem muito título, né? A gente gosta muito do esporte. É uma construção histórica, não, né? Tradição, né? Não param. Exato. É uma cultura, né? Teve até um vídeo que viralizou, né? Da torcida no metrô, né? Parecia que tava rolando um jogo do Brasileirão, né? Pessoal gritando, então tem muita questão da cultura, acho que do brasileiro mesmo, que de levar também, não, também concordo que a questão da população, né, é bem maior que os outros países, até muitos aqui da América do Sul, o Brasil é quase o tamanho de um continente, então é até lógico que vá mais gente, mas eu acho que tem a questão também da paixão, assim, da cultura mesmo no nosso país, assim, de acompanhar o futebol. Eu acho que teria outras pessoas, né, que falariam talvez melhor que nós, da relação do povo brasileiro com o futebol, né? Que tem a ver também com a nossa condição social, né? De desigualdade, o futebol, sim, como uma válvula de escape e tal. O futebol, inclusive, durante a ditadura, foi utilizado como uma ferramenta de tentativa de manipulação. Foi usado também antes, né? Na ditadura do Getúlio Vargas, como um elemento de identidade nacional. Né, foi usado, foi pensado isso, né? Ah, vamos pegar esse tal de futebol aí, seleção canarinho, tal, uniforme amarelo, e vamos usar isso como um elemento de unificação nacional. E pegou, né, cara? Pegou, e depois o Brasil começou a fazer boas performances nas Copas do Mundo e virou realmente uma paixão nacional hoje, independente, né, das intenções aí de pão e circo ou de manipulação que possa ter tido. Eu acho que hoje, com certeza, a população aí, todas as classes sociais, se apropriou já disso e faz disso um meio de vida. O que eu fiquei impressionado, cara, é que tem os prêmios, né, pras federações, né, dos países que participam da Copa do Mundo, assim. É só pra gente ter uma ideia, mesmo as seleções que são eliminadas na fase de grupos, elas levam pra casa quase 10 milhões de dólares, né, que dá aí mais ou menos mais de 35 milhões de reais. Esses dados aqui, a gente vai deixar os links, todos os links que a gente citar vão estar na postagem, mas é uma reportagem aqui do All Sport, né, que diz quanto que cada seleção recebe de premiação. A França, campeã, recebe aí quase 40 milhões de dólares, que dá mais 150 milhões de reais. A Croácia, segundo lugar, recebe quase 30, que dá 113 milhões aí. A Bélgica, terceiro lugar, recebe um pouco mais de 25 milhões, que dá quase 100 milhões de reais, 25 milhões de dólares, né, desculpa, que dá quase 100 milhões de reais. E a Inglaterra recebe 23 milhões e meio de dólares, que dá aí um pouco mais de 90 milhões de reais. Isso são os quatro primeiros colocados, né? Aí, as seleções que são eliminadas nas quartas, como Brasil, Rússia, Suécia e Uruguai, eles recebem 17 milhões e meio de dólares, que dá aí quase 70 milhões de reais. E as seleções eliminadas nas oitavas recebem 13 milhões e meio, que dá mais de 50 milhões de reais. Desculpa, né? 13 milhões e meio de dólares, dá mais 52 milhões de reais. E já falamos que as seleções que são eliminadas na fase de grupo já recebem aí quase 10 milhões de dólares, que equivale a mais de 35 milhões de reais. Então, cara, só de você ir lá, você vê a Arábia Saudita, né? Ou o Egito, seleções que foram lá pra perder todos os jogos, estão levando aí pra casa 10 milhões de dólares, né? Então, assim, se a FIFA tem essa grana pra dar pras federações, imagina o que ela não embolsou, né? Imagina o que não circulou de dinheiro aí nesse período, né? Verdade. É, até por ser instituições, acho que a grande maioria das instituições, acho que são todas, né, privadas, né? Nos outros países também, né? As confederações. E é uma marca, né, cara? Então, é uma marca que vincula outras marcas, né? A CBF é uma marca, né? Sim, então, sim. Então tem esse retorno, né? Quantas, fora o pessoal que foi lá, quantas pessoas, não só o pessoal aqui do Brasil, mas até brasileiros que moram no exterior, não assistem a seleção brasileira, né? Que, consequentemente, tá assistindo a FIFA. Sim, sim. Eu acho que tem também a questão... que a Copa estava meio desacreditada no início, né? Porque quando o Brasil teve o vexame do 7-1, já circulou um monte de mensagens aí que a Copa tinha sido comprada, que a Dilma vendeu a Copa, né? Que a América pagou mais, né? E tal. Cara, é sempre a mesma coisa. Esse negócio. Isso aí é discurso de quem não sabe perder, né? Mas independente disso, né? Teve o presidente da CBF... se ferrando aí, sendo preso, presidente da FIFA sendo preso em escândalos aí movidos, né, recentemente também. Então acho que o futebol tava meio desacreditado, tipo, ah, é uma máfia, ah, os caras estão lá ganhando milhões, eu tô aqui ralando, né? Tem até aquele... Muita comparação por causa das nossas eleições chegando, né? Pô, você vai ficar atrás do futebol e não tá acompanhando as eleições, os candidatos, a roubalheira e tudo mais. Então, rolou muita coisa assim, né? Sim, sim. Ou então a questão, a Alemanha é eliminada, mas continua marcando gols na educação, sei lá, né? Essas comparações, né? O que que eu acho, assim, é a opinião minha. Cara, eu acho que são, por mais que tenha roubalheira dentro da CBF, são coisas diferentes, assim. O Brasil indo bem ou mal na Copa não vai melhorar a situação do país. Não vai mudar, né? Não dá nada. Exato. Eu acho que a gente tem... É um negócio que é uma cultura nossa, que a gente tava conversando antes. É uma cultura do brasileiro acompanhar futebol. Eu acho que se, mesmo que você não goste de futebol, você já ouviu muito sobre futebol só pelo fato de morar no país, né? Então, eu acho que não tem como a gente ignorar algo que tá enraizado, assim, né? Então, porque existe o cara que vai assistir, né? O cara, a moça, o público que vai assistir o futebol, o cara que gosta de futebol sempre, ele tem um time do coração, torce para outro time estrangeiro, ele entende futebol, sabe as regras. E tem o pessoal que só assiste na Copa. Poxa, é meu país, eu vou assistir, tá ali de alegre também, né? Então tem vários... É, até porque é uma festa, né? Acaba sendo uma festa no mundo inteiro. Então, igual você falou, tem pessoal que não acompanha o futebol, mas aí, sei lá, vai no bar porque vai ter a festa depois, né? Ou junta com a família em casa, né? Pra fazer alguma coisa. Exato, com certeza. É um motivo de reunir a família, é o que você fala mesmo. É bem isso. Bom, vamos falar então do bola em campo, dessa Copa do Mundo. O Alex já falou aí que não tem mais time bobo, né, no futebol. E os comentaristas, especialistas em esporte, que não somos, né? Vamos deixar bem claro aqui. Exato. Você quer ouvir aí, análises detalhadas? Vai no Sport TV. Vai no ESPN, né? Assim, a gente aqui é amador no melhor sentido do termo. A gente ama o futebol, né? Como todo bom brasileiro. Eu ia falar isso, você tirou a palavra da minha boca. Mas a gente dá uma pedalada ali com o Neto ali. Aí, né? Tá pau, pau. Craque Neto. E aí, então assim, mas enfim, vamos arriscar aqui, né? Eu vou falar uma percepção que eu tive nessa Copa, assim, que né, a questão de várias zebras aí e tal, mas para além disso, primeiro, assim, os times grandes têm que baixar um pouco a bola, né, ter mais humildade quando vai enfrentar times considerados menores, né, porque eles conseguem segurar as pontas, fazer uma linha defensiva forte ali, impedir os ataques, eventualmente acerta um contra-ataque ali, faz um gol, depois o time grande não consegue reverter. Foi o caso da Alemanha contra o México, por exemplo. Alemanha contra a própria Coreia do Sul. Brasil sofreu com a Suíça, sofreu com a Costa Rica. Lembrar que a Costa Rica, na Copa do Brasil, caiu naquele grupo da morte, né? Que era Uruguai, Itália, Inglaterra e Costa Rica. E ficou em primeiro com 9 pontos, né? Foi eliminado, não lembro se nas quartas ou nas oitavas de final, mas enfim... depois o Brasil acabou até perdendo da Bélgica, né? A Inglaterra caiu para a Croácia, depois perdeu de novo da Bélgica. Então, assim, os times grandes têm que perceber que eles têm que entrar com uma postura mais atenta em campo, né? Porque enfim, não dá mais para ficar vacilando aí, né? O que vocês acham? O discurso que eles falam... Fala aí, Alex, depois eu completo. Não, vai. Pode ir, Marcelo, vai. Eu só tava num raciocínio aqui enquanto o Alberto tava falando, eu tava pensando que todo mundo, assim, né, o pessoal que tá envolvido em futebol, fala muito da base, né? O time que cuida dos seus jogadores novos, já faz lá um bom trabalho com os jovens de 17, 18 anos, e na hora que esse cara vai mesmo pra seleção principal... Ele já está acostumado, já está preparado, já está com o psicológico dele bem preparado. Uma das críticas da seleção do Brasil é que eles não levaram um psicólogo, uma psicóloga. Então, enfim, agora a gente também acha desculpa para tudo, né? Perdeu, se tivesse ganhado, ninguém ia apontar nada. Mas, enfim, tem que ser um trabalho lá atrás. Eu concordo com eles, tem que ser um trabalho feito desde da base. E uma coisa que eu queria levantar aqui... depois a gente falar aí do que mudou. Eu acho que influenciou muito nos jogos, né, independente se era uma seleção grande ou uma seleção novata, que foi o árbitro de vídeo. Sim. É verdade, cara. Sua opinião aí, o Alex. Só voltando um pouquinho sobre seleções que de tradição ou não, tem muito, eu acho que assim, a gente pegar os times que foram campeões, as seleções que foram campeões nas últimas duas Copas, né? A Espanha e a Alemanha. São times que a gente falar em base, a gente tá falando em base também de ter realmente um grupo de jogadores que jogam juntos durante muito tempo, né? Então a gente pega a Espanha, que basicamente ali, quando foi campeã em 2010, metade do time era o time do Barcelona. Sim. E é um time do Barcelona que vinha lá da molecada do Barcelona, que o pessoal fez a base lá, que é época também do Messi e tudo mais, e tem o Iniesta, o Xavi, o Piqué, e subiram juntos pro profissional e depois foram pra seleção. E aí o tique-tá, é um time, né? O tique-tá, exato. Né? Passe e tudo mais. Com certeza, e era muito rápido, não tinha como, porque os caras eram muito entrosados, né? É um time muito rápido, né? E aí você parar pra pensar que depois, na próxima Copa, foi eliminada na primeira fase, a Copa aqui do Brasil. Sim. E é um time que os jogadores, assim, foram ficando mais velhos, não conseguiram ter um desenvolvimento pra Copa do Brasil. E aí a Espanha, além de ter continuado com esse trabalho, acabou contratando de novo um monte de estrangeiro e essa base se desmanchou. E eu acho que vale a mesma coisa para a Alemanha, né? A Alemanha tinha muito jogador que foi da mesma situação, tanto lá no Bayern, né? Foram jogadores que jogavam juntos, foram crescendo juntos e foi para a seleção juntos e já estavam acostumados a jogar juntos. Eu acho que o Brasil é muito difícil a gente pensar num time que tenha essa sequência aí, porque a gente é um time que exporta jogador, né? Não é um time que importa jogador. Sim. Então é muito difícil colocar para jogar juntos assim e ter essa base. Só que eu enxergo também, a gente fala base, mas também de malícia, de futebol. Mas aí, quando a gente fala de um time que tem tradição e malícia no futebol, pô, olha a Croácia, que tradição que a Croácia tem no futebol, assim, né? Tão relevante quanto um Brasil. Não tem. Tinha um cara que jogava vôlei de praia, até tem pouco tempo atrás aí, né? Se aventurou no vôlei de praia, né? Os caras, eles foram pra Copa na repescagem, tiraram a Itália. Então, será que também é só técnica ou será que ainda tá faltando pra nossa seleção aí um pouco da vontade também, né? Eu acho que foi uma boa, trouxe um bom assunto. Eu acho que realmente falta essa garra, essa gana, assim, né? Porque uma das coisas também que eu percebi nessa Copa foi esse estilo de futebol espanhol aí, do tiki-taka, né? Que veio ali com o Barcelona, que depois veio pra seleção espanhola também, e que até hoje a seleção espanhola ainda mantém, de alguma forma, mas assim, ele virou um futebol de estatística, né? O importante é você ter posse de bola, o importante é você fazer muitos passes, acertar esses passes, né? Ter um alto índice de passes certos, porém, com muito pouca objetividade, né? Parece que os times não fazem mais passes verticais ou não tentam bolas, não arriscam bolas. A própria seleção da Alemanha ali, né? Perdendo da Coreia, mesmo quando tava jogando perdendo do México, perdendo da Suécia até, né? Depois empatado com a Suécia, toca a bola ali na boca da área e não tenta fazer gol, cara. Impressionante, assim. Tipo, não sei, o pessoal fala, não, veja como a seleção da Alemanha é fria. É fria ou é pouco criativa, né, cara? Falta referência lá na frente. Visões. Mas olha, acompanhando também uma galera de rádio, né, que narra, que fala de futebol há muito tempo, né? O rádio começou, né, as transmissões de futebol, né, antes da TV, pelo menos aqui no Brasil pra gente. Então é a opinião deles que né, tô replicando aqui o que eles falaram, não sei se vocês concordam, eu até certo ponto concordo, que a seleção brasileira, ou algumas seleções aí, elas são formadas e elas se entrosam quando começa a Copa, dentro da Copa. Por Sim, quê? Porque tem muitos jogadores, a maioria dos jogadores jogam na Europa, jogam em outros times, em times diferentes, não jogam aqui no Brasil, é um ou outro, e eles começam a se conhecer, a começar a entrar na tática durante os jogos da Copa. Então a coisa vai melhorando conforme os jogos vão passando. O que eu acho que faltou, assim, pensando em seleção brasileira, e eu já vou responder a pergunta do VAR lá, viu, Marcelo? Não esqueci, não. Falar depois, né? Mas falando da seleção ainda, sempre tem pessoas que eram referência, jogadores que eram referência lá na frente, né? E eu acho que, assim, a referência que a gente tinha nessa Copa, que seria o Neymar, eu acho que o Neymar, o psicológico dele ainda não estava preparado para essa Copa, para ele ser essa referência. Eu acho que nem o pessoal fomenta, acho que ele tá machucado, tudo. Eu acho que não, cara. Eu acho que falta alguma coisa no jeito dele jogar com a cabeça e não com o corpo. A maturidade, assim, né, Alex? A maturidade, exato. E o que tem que a gente pode analisar também? Você pega a Copa de 94, quem que era o menino que tava no banco lá? Nada mais, nada menos que o Ronaldo Fenômeno, né? A gente tinha o Romário Bebeto fazendo gol, né? A gente tinha o Ronaldo, que passou o bastão pro Ronaldo, e aí... Da Copa de 98 ali, que você já tem, já começa a aparecer o Ronaldinho, e aí de Ronaldinho a gente começa a ter Adriano e Kaká, e eu acho Rivaldo. Que não chegou ali em Adriano e Kaká, eu acho que é. Quando na época desses caras serem as referências e passar um bastão pra essa geração, que é a geração do Neymar, não teve isso, né? Não teve esse passe de bastão, né? A gente teve a Copa de 2006, que desmanchou toda aquela equipe que vinha de finais de Copa, né? E não teve essa passagem de bastão. É, não que justifique, né? Também a Copa de 2014 e nem essa agora. Mas eu acho que talvez poderia ter colaborado para essa maturidade do Neymar estar pronta para essa Copa de agora, né? Ele falou, né? Ele deu um depoimento, não sei quando foi, mas ele falou que se ele estivesse em campo no 7-1, o placar seria diferente. É, talvez como seria 5-0, entendeu? Que assim, tudo bem, eu acho que assim, é muito importante a gente ter uma referência lá na frente, como eu tava falando, eu acho que é o que sempre diferenciou o Brasil de outras seleções, assim, né? Mas eu acho que a seleção do Felipão ali, em 2014 ali, acho que ia ser inevitável se ele tivesse ou não, porque... O jeito que a Alemanha jogou ali, ela tava muito mais... parece que ela tava anos-luz naquela época, taticamente, pensando em futebol tático, tava anos-luz do que o Brasil tava apresentando ali naquela Copa. Esses dias, então, né? Que... Pode terminar, Alex, desculpa. Eu não sei se seria o 7-1, mas eu acho que dificilmente a gente ia conseguir passar da Alemanha naquela Copa. Não, eu acho que não passava da Alemanha, e com o Neymar em campo, podia estar o Thiago Silva também, eu acho que a gente ia tomar couro. Mas o que eu acho assim, esses dias, por exemplo, eu criei coragem de assistir de novo os melhores momentos do 7-1, né? Eu nunca mais tinha visto, assim. E eu não tinha percebido isso, não foi de propósito, né? Foi sem querer, assim. E até o nome do vídeo era Piores Momentos. Não tinha nada pra fazer, né, Alberto? Então vou assistir o 7-1 aqui. Não, apareceu o vídeo ali no YouTube, eu tava procurando resultados dessa Copa e tal, e eu falei, cara, vou assistir, vai, vamos ver. Na verdade, eu tava procurando a Copa das Confederações do ano passado, que eu acabei não acompanhando, né? Eu queria ver alguns jogos. Mas, enfim, aí cara, assim, foi terrível, assim, o Brasil não conseguia marcar, parecia um time de várzea, assim, o Dante, que era um bom zagueiro, os caras tocando a bola, assim, ele indo de um lado pro outro, marcando a bola e não o jogador, sabe, cara, mesmo antes do quarto gol, assim, já no segundo, terceiro gol, tava uma coisa ridícula, assim, né, e eu acho que, assim, um dos méritos do Tite, né, acho que a gente tem que falar dessa figura do Tite, talvez fosse o grande astro aí, né, junto do Neymar, dessa seleção na Copa de 2018, o Tite conseguiu dar uma alinhada na defesa ali, né, ainda precisa melhorar um pouquinho, principalmente lances de bola parada, né, o primeiro gol contra a Bélgica, né, o gol contra, foi de bola parada, tal, o gol que a gente tomou contra a Suíça, que foram os únicos gols que a gente tomou, fora o outro do De Bruyne, né? Mas foi também de uma bola parada no escanteio ali. Precisa melhorar um pouco isso, mas ali, pô, o Thiago Silva e o Miranda foram monstros ali na zaga, sim, né, cara? Jogaram, cara, muito, né? Bola parada, né? Vocês concordam? Precisa melhorar isso aí, cara. Precisa melhorar, mas eu. Tirando a bola parada, que eu acho que é a crítica. É um ponto fraco, né? Eu faço essa crítica não só aos zagueiros, mas também eu acho que eram bolas que o Alisson ali conseguiria pegar. Porém, eu acho que a gente tem que melhorar essa questão, mas eu acho que o Tite não esperava que o ataque fosse tão inferior como foi, assim. Eu acho que ele acreditava muito no Gabriel Jesus como um cara de referência lá na frente, que faria diferença, e não correspondeu, né? E o próprio Neymar também, ele sentiu o peso. O próprio Marcelo também, cara, eu jurava pra você que o Marcelo ia arrebentar nessa Copa, assim, e o desempenho, até pela lesão também, que vive no meio da competição, mas eu esperava muito mais dele, assim, também. Eu teria escalado o Felipe Luiz contra a Bélgica. Sim, depois a gente vai falar da escalação, assim, eu também fiz a minha aqui. Eu também não levaria o Marcelo para esse jogo, mas o Felipe Luiz aí tava voando nos jogos que ele entrou, né? Jogou muito bem, também, cara. Ele compõe mais defensivamente ali, né? É, porque o que acontece? O Tite, ele é da escola gaúcha, né? Assim como o Felipão. E ele é um time que sempre monta um time mais defensivo, né? E o Marcelo, ele é um cara que ele joga num time, no Real Madrid, é um time totalmente ofensivo, né? E eu acho que ele tem um pouco dessa dificuldade de voltar pra marcar. Então, um pouco? Ele tem muita. E o Felipe Luiz, ele já tem essa qualidade, né? Ele corresponde melhor à tática que o Tite impõe ali no time, né? Avança menos, mas segura mais ali atrás. Que eu acho que é o que o lateral precisa fazer. Lógico que é bom o lateral apoiar pelas pontas, é um elemento surpresa. Mas ele era um elemento surpresa nos anos 90, 80. Hoje em dia já não é mais. Todo mundo sabe que o lateral vai subir. Então é melhor ele ficar lá atrás e você põe um meia que abre pelas pontas, ou mesmo um ponta mesmo. E pronto, você resolve isso, cara. Põe um cara de qualidade ali e o lateral fica mais atrás só pra dar um apoio mesmo, né? Com certeza, eu concordo com você. Eu só ia completar falando que a Bélgica, ela surpreendeu o Tite, né? Ela mudou a tática, ficou um buraco ali, né? É, o buraco Marcelo, né, cara? Tava ali no Marcelo e foi complicado. É, eu acho que a gente não pode depender de um jogador só, sim, né? Claro. Não depender só de um bom... um bom capitão, né? Coisa que a gente não teve. Cada hora um capitão é muito esquisito isso, né? Só da velocidade do Neymar. A gente precisa de um conjunto. Era o que acontecia, sim, quando a gente tinha o Bruxão, né? Exato. O Fenômeno, né? A gente tinha, assim, vários bons, né? Cafu e tudo mais, que não dependia só de um. Então, Sem dúvida. Mesmo seleções que não ganharam título, né? Como 86, 82, eram uns puta times, cara. Você vê os caras jogando assim, é impressionante a objetividade, o toque rápido, a verticalidade dos passes, assim, é impressionante. Os caras jogavam muito. Sócrates, Rivelino, Zico. É um time que acompanhava o raciocínio dos outros jogadores. Exatamente. Assim, os jogadores que eram fora da base, assim, tipo o Zico, assim, você tinha ali os jogadores que iriam apoiar esses caras, né? Eles correspondiam a esses caras. Mas voltando até falando só um pouquinho mais da seleção atual, assim, no jogo da Bélgica, eu acho que realmente prejudicou o Brasil, porque assim, o Neymar, ele já não tava tendo um bom desempenho, nem não, Gabriel Jesus. Até, né? Que ele foi melhorando durante a Copa, né, o Neymar, mas longe de ser o que a gente esperava, né? Isso, não era o que a gente esperava mesmo, né, o cara da decisão. Mas eu acho que o que mais prejudicou o Brasil foi tanto a volta do Marcelo, que eu acho que realmente o Felipe Luiz é o que tinha que ter continuado, concordo com vocês, 100%. Mas eu acho que prejudicou mesmo o Brasil foi a saída do Casemiro, cara, com a frase do cartão amarelo. Exatamente. Ele saindo depois prejudicou demais. Demais. Fernandinho, pelo amor de Deus, né? Foi ruim contra a Alemanha, foi ruim de novo contra a Bélgica, né? Eu acho que tanto o Fernandinho quanto o Marcelo, eu acho que são jogadores muito bons dos clubes deles. O Marcelo, mais ainda, o Marcelo é referência no Real Madrid, Real, né? Mas eu acho que quando ele veste a amarelinha pesa pra ele mesmo e não cai bem. Volto naquilo que a gente falou do Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo no Real Madrid, com os caras metendo bola pra ele toda hora, é uma coisa. Ele na seleção de Portugal... é outra coisa, não tem jeito. Sim, até fez os 3 gols contra a Espanha lá, né? Mas depois não conseguiu segurar as pontas, né? Falando do Cristiano Ronaldo em Portugal, o Cristiano Ronaldo ainda ele assume alguns papéis a mais, assim, na seleção de Portugal, como seu líder, né? Ele realmente faz papel de capitão. Ele é o referência, né? O que realmente é complicado pro Cristiano Ronaldo é que não tem quem acompanhe ele, né? É isso que pra mim, pelo menos, é bem nítido assim. Agora, o Marcelo, parece que ele, até hoje, pelo menos no que ele foi pela seleção, parece que o estilo de jogo dele nunca casa com a seleção brasileira. Não encaixa. Independente, né? Não encaixa. Não encaixou com o Dunga, não encaixou com o Felipão e não encaixou com o Tite. Realmente, eu acho que não vai dar pra ele ter um sucesso muito grande com a seleção aí. Ó, uma coisa que eu acho legal a gente trazer aqui também, né, que a gente falou o Brasil ser um país de exportação, inclusive no futebol, né, que os nossos jogadores vão para os times estrangeiros, isso se reflete sem dúvida, porque tem um lado positivo, que os jogadores ganham experiências, vão jogar em grandes clubes, grandes ligas, né, contra grandes oponentes. Mas outro lado que é ruim é que depois, quando vai recompor essa seleção, o pessoal não tá acostumado a jogar junto. Mas eu achei um dado interessantíssimo aqui, comparando a presença de jogadores que jogam no Brasil, que atuam no Brasil, contra jogadores que atuam fora, né? Na seleção brasileira, nas Copas do Mundo. O link também tá aqui na publicação. Até a Copa de 78, todos os jogadores 100% atuavam no Brasil. Inclusive, teve um jogador que acho que era do Palmeiras e foi pro Atlético de Madrid, e na Copa de 74 ele foi convocado, e 78 não, porque realmente tinha uma predileção pelos jogadores que atuavam no país. Aí na década de 80, nas Copas de 82 e 86, cada uma das seleções tinha dois jogadores que atuavam fora, né, nos seus plantéis, mas ainda assim um grande grosso de jogadores que atuavam no Brasil, que eram essas seleções maravilhosas, né, do Tele Santana, Sócrates, Zico, Careca, Miller, Falcão, Júnior, Casagrande, assim, umas seleções que você vê os caras jogando, enche os olhos, né. Aí na década de 90 começa a mudar, mas ainda fica uma coisa mais ou menos meio a meio. Na Copa de 90 eram 12 dos 22 estrangeiros, vamos dizer assim, né? Na de 94, mantiveram-se 12, mas agora eram 23 jogadores, né? Passou a ser 23 convocados. E 98 foram 15 dos 23. Em 2002, deu uma equilibrada. Só 10 dos 23 jogavam fora. Só que, depois daí, cara, que foi, né? 2002 foi o Penta, né? Vale lembrar que 94 e 98 foi duas finais seguidas, né? Aí 2002 foi o Penta, né? A terceira final seguida. Aí 2006 pra cá, ó, em 2006 tinham 3 convocados, em 2010 outros 3, em 2014 4 e 2018 3 que jogavam no Brasil. Sendo que, exceto em 2010, esses jogadores que atuavam no Brasil eram goleiros reservas, né? Em 2006 era o Rogério Ceni, salvo engano. Em 2014 foi o Jefferson e não me lembro qual foi o outro goleiro reserva, mas os dois goleiros reserva eram dos quatro, né? Dos quatro convocados que jogavam no Brasil, dois eram goleiros reserva. E em 2018, de novo, teve o Cássio, né? Dos três convocados, o Cássio, que era um dos goleiros reserva também. Então, tem muito pouco jogador que atua no Brasil. Eu acho que isso também contribui com aquilo que a gente falou lá no início, que é a identificação da seleção brasileira com a população brasileira, né? Aquele clima de não Copa que teve no início do ano, foi 7-1, sim, foi questão, a gente vem de uma crise política grande aí que acho que desmoralizou um pouco a gente, e os escândalos da corrupção no próprio futebol também, e esses jogadores que a gente não conhece, não vê mais jogando, né? Por exemplo, que nem o Firmino, eu achei que ele fez uma boa atuação na Copa, mas confesso que eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, cara, não conheço o futebol dele, não acompanho muito futebol internacional. Eu conheço os clientes dele, tava bem filhosos, tava bem o RGB, o CEMIC ali, tava bem definido. Essa questão dos jogadores jogarem no Brasil, é o que você falou, teve bem nítido, né, os jogadores cada vez mais saindo para jogar fora e cada vez sendo convocados os que jogam lá fora. Tem a lógica que os jogadores que jogam nos maiores clubes do mundo. Porém, que eu acho que é complicado é que se cada jogador desse acaba jogando um na Itália, outro no Campeonato Espanhol, o outro no Paris, e aí é isso que acaba complicando, né, porque cada um joga de um jeito, né, e aí não encaixa para fazer o time ser entrosado, né. Entendi, não, é aquele que eu tinha comentado isso, eu tinha comentado exatamente isso, e concordo com os jornalistas da rádio, a seleção vai encorpando, vai se comunicando, vai ganhando aí ritmo e se conhecendo durante os jogos da Copa. Exatamente. E às vezes pode ser um pouco tarde, né? Sim, porque você pegar ainda a seleção tipo igual de 2002, a gente já tem meia-meia ali, os jogadores que jogam ali na Europa, igual o Alberto falou, só que aí a gente tem muitos jogadores que jogam no Campeonato Espanhol, né? Ali no caso ali tinha o Ronaldo e o Roberto Carlos no Real, o Rivaldo que era do Barcelona, então ainda não é tão diferente o estilo de jogar. Hoje sim. Não, hoje é um pra cada canto, né? Então é mais complicado ainda. É. A Gazeta do Povo fez um infográfico interativo aqui que você pode montar a sua escalação da seleção brasileira com base nos convocados pelo Tite, né? Agora em 2018. Vamos brincar de convocar a nossa seleção? De escalar a nossa seleção? Então vamos lá. Os goleiros são o Alisson, o Cássio e o Ederson. Quem que vocês colocam? Eu coloco o Cássio. Não só por conta do Corinthians. Ah, imagina. Não, mas sabe por quê que eu colocaria o Cássio, cara? Porque o Cássio, ele já mostrou que quando é decisão, ele cresce nessa decisão. Então ele cresceu lá na Libertadores, lá que é o jogo contra o Vasco, que ele cresce em cima do Diego. Nossa, aquele lance foi maravilhoso, né, cara? Exato, então ele foi decisivo aí, ele já foi decisivo lá no Mundial, lá contra o Chelsea, ele pega uma bola do Torres lá que dificilmente outro goleiro pegaria. Então quando é decisão, ele tem esse histórico de crescer, né? E eu acho que o Alisson ainda ele não passou por isso, entendeu? Eu acho que talvez, lógico, eu não vou te falar que o Cássio também, porque o Cássio já teve uns frangos ali no Corinthians também, que já prejudicou. Faz parte da profissão, né? É, faz parte da profissão, mas eu acho que quando é decisão mesmo, que precisa dele, fala assim, nossa, agora a gente precisa do Cássio, ele corresponde. E você, Marcel? Eu vou no Alisson ainda, mesmo que eu fiquei meio com medo, né? E muita gente comentou os gols que ele tomou lá na Champions, né? É poder... Porque assim, eu acho que o brasileiro tá mal acostumado com o goleiro, né? Espero que o goleiro tenha que fazer aquelas... pular, fazer cena, salvar umas bolas impossíveis para ele ser bom, tá? Ele não fez isso na Champions, né? Acabou perdendo e tudo mais, mas ele é seguro, eu acho que atualmente eu manteria o Alisson mesmo. Legal, eu escalei o Alisson também. Aí zagueiros, a gente tem o Marquinhos, Miranda, Jeromel e o Thiago Silva. Alex, quem você escala? Cara, eu acho que um dos melhores jogadores da seleção foi o Miranda. Também acho. Fez até cuecão no Lukaku, né? Vocês viram essa foto? Eu vi. Então, até a gente trazendo o jogo da Bélgica. Cara, eu acho que se não fosse o Miranda, o jeito que ele conseguiu cobrir... ia ser o novo 7-1. Eu acho que ia perder o controle ali. Então, também eu acho. Ia com o Miranda. E eu acho que o Thiago... acho que ele sempre tá na hora errada e no lugar errado, assim. Porque ele não joga mal, assim. Eu não acho que ele é um mau jogador, assim. Eu acho que ele joga bem, só que eu acho que ele não deu sorte de ter caído nos times que fosse junto com ele, assim. Mas eu não acho ele um bom zagueiro. Eu continuaria com o Thiago Silva também. Miranda e Thiago Silva? Isso. E você, Marcel? Ah, então, Miranda indiscutível. Eu sou São Paulino, né? Então, pois é. Não tem jeito, né? O cara jogava muito no meu time e ele é muito seguro, cara. O Miranda, se tivesse que ter um capitão fixo, eu colocaria o Miranda. Eu também, viu, Marcelo? Se fosse o Miranda no lugar do Davi Luiz 2014, hein? Com experiência, exatamente. Nem fale do Davi Luiz que eu tenho o trauma. Pelo amor de Deus. Não dá pra esquecer, né? A gente não esquece dele sentado na bola chorando, né? Naquele jogo 7-1. Sim. Então, assim... É difícil, eu também concordo que tem vezes que ele é mal posicionado, mas um adendo aqui, nessa Copa eu acho que ele jogou bem, ele estava seguro, ele roubou bola, ele jogou melhor que a outra, mas eu colocaria Miranda e Jeromel. O Jeromel fez um baita campeonato, é um cara assim que mereceria mostrar o serviço dele. Aê, inovou, hein? Eu gosto pra caramba do cara. É muito bom mesmo. Eu mantive a opção do Tite. Eu ficaria mesmo com o Miranda e o Thiago Silva. Acho que o Miranda destruiu e o Thiago Silva acho que jogou muito bem também na Copa. Aí lateral direito a gente tem o Fagner e o Danilo. Confesso assim, não me sinto boas opções, mas eu fiquei com o Fagner mesmo. O Fagner até me impressionou. Eu sabia que ele segurasse ali, né? E ele acabou aproveitando essa oportunidade aí que acabou surgindo pra ele, né? Mesmo Sim. quando ele foi pro jogo, ele nem treinou com os titulares e ele acabou segurando as pontas ali do jeito dele, mas acabou segurando as pontas, assim. Eu também ficaria com o Fagner. Sim, tô com vocês, o Fagner. Ele impressionou, muita gente falou bem dele. Eu acho que ele abriu a vitrine aí pra logo ir pra algum time grande aí de fora. Eu também acho que logo logo ele vai sair do Corinthians aí, pelo desempenho que ele teve com a seleção. É, verdade. Aí na lateral esquerdo, a gente tem o Marcelo e o Felipe próximo, Luiz. Esse opa. Próximo não precisa nem falar, né? Acho que no nosso bate-papo todo mundo vai já respondemos, Felipe, né? Felipe Luiz, né? É, com certeza, não tem nem sem que discussão. Falar. O Marcelo realmente, eu acho que ele poderia jogar bem como um meia, talvez, aberto pela esquerda, né? Do jeito que ele joga na seleção, e é o que eu falei, ele pegou a sequência de técnicos que ele pegou, são todos técnicos do Sul. Todos técnicos com essa tática mais passiva e tal, e ele não consegue voltar. Então, realmente, ele não casa bem. Aí, volante. Aqui, caramba, né? Desculpa cortar, Marcelo. No caso do infográfico aqui da Gazeta do Povo, ele te força a selecionar dois volantes, dois meias e dois atacantes, né? Não tem outro jeito. Mas aí nos volantes a gente tem Casemiro, Fernandinho, Fred e Paulinho. Eu fiquei com os titulares do Tite também, Casemiro e Paulinho. Mas assim, é que eu também não conheço, mas dizem que o Fred promete, né? Eu fico também com o Casemiro e com o Paulinho, mas com o Paulinho com uma ressalva, porque o Paulinho ele é de lua, cara. Tem dia que ele salva a pátria e tem dia que você não escuta o Galvão falar. Essa Copa ele ficou meio escondido, né? É, exato. Então, é o Paulinho barra um Fred, talvez, ali. Dependendo do desempenho, eu trocaria. Parece que o Fred não entrou em nenhum jogo porque ele realmente estava não estava 100%, né? Não estava em condições de jogo, né? Exato, Nós estamos na mesma vibe, né? O Casemiro fez muita falta depois que saiu. Mais um São Paulino, né, Marcel? Exatamente, né? Não tem o que falar. O cara lá no Real também joga demais. E o Paulinho, depende de como que está o esquema tático, depende da lua, depende do se está chovendo, se está fazendo frio. Né? Tem vezes que ele mete uns golaços de longe e tem vezes que ele não aparece mesmo. Contra a Bélgica mesmo, ele perdeu uns dois gols ali que, pelo amor de Deus, né, cara? Umas coisas que... Teve um que ele nem tava olhando pra bola, ele tava olhando pro lado, assim, tipo... A bola indo pro gol, o Courtois espalmou, voltou no pé dele e tava olhando pro lado. Porra, Paulinho, olha pra bola, caralho. Exatamente. Mas é assim mesmo. Se ele tivesse olhando pra bola... E rolar um magnetismo natural que a bola exerce, ia bater na canela dele e entrar, sabe assim? Mas como ele não tava olhando, aí os deuses da bola não presentearam ele com o gol. Mas gol de canela, né? De qualquer jeito. Exato, cara. Ia bater no joelho dele e entrar, entendeu? O Paulinho, ele era muito assim no Corinthians também, assim. Tinha jogo que ele, nossa, ele salvava, né? Libertadores mesmo de 2012 lá, ele salvou muito jogo no Corinthians. E tinha jogo que... escutava o nome dele, assim, então é o que o Marcel falou, depende da tática, depende da lua, depende de tudo, não... tem dia que vai, tem dia que não. Aí, no meio campo ofensivo, a gente tem o Renato Augusto, Felipe Coutinho e o William. Eu botei o Renato Augusto e o Felipe Coutinho. O Coutinho, acho que, por mais que no jogo da Bélgica ele não teve um bom desempenho, eu iria com ele mesmo assim, eu acho que é o que o Marcel falou, faltou um psicólogo ali na seleção, né? Porque o Brasil, ele teve esse problema, ele saiu perdendo, ele não soube não consegue resgatar, se reestruturar, né? Exatamente, mas eu manteria o Coutinho também. E, cara, olha, por mais que o William ainda tem jogo que ele só dá aquela pedalada e volta pra trás, ainda eu dou chance, assim, pra ele ainda. Corintiano. Porque o Renato Augusto... Não, mas aí eu poderia ficar com o Renato Augusto também. É, que também é corintiano, verdade. É Renato Augusto, cara, eu acho que ele não tá na vibe da seleção, assim, né? Por mais que ele fez ainda gol contra a Bélgica lá, eu acho que ele não é um jogador que hoje eu convocaria. O que eu gosto no Renato Augusto, mas assim, seria ser um jogador melhor que ele pra fazer isso. Mas o que eu gosto no Renato Augusto é aquele cara que pensa um pouco mais, que pega a bola e vai distribuindo, né? Porque os jogadores brasileiros são muito correria, assim, né? Ali na frente, né? Felipe Coutinho, ele quer cortar pro meio e chutar. O William quer correr pra linha de fundo e cruzar. O Neymar quer sair fazendo drible, né? Então, o Douglas Costa... Acho que ele conteria, assim. Eu acho que ele poderia ser uma pessoa pra dar uma acalmada nesse meio campo e distribuir umas bolas mais estratégicas, assim. eu fiquei nessa dupla aí, ó. Eu fiquei igual, igual o Tite, né? Depois, com o Renato Augusto entrando e fazendo um bom jogo. Fiquei impressionado como ele entrou seguro também. E o Felipe, o Coutinho é o seguinte, o Coutinho jogou muito bem, aí no último jogo não jogou tão bem, mas tem que ir com ele, ele é muito bom. Ele tem jogou que na. Merecer essa chance, Milão, né? É meu time lá da Itália, ele não jogou nada na Inter, né? Então depende de quem tá com ele, depende de quem tá, o esquema tático também. E o Willian, cara, eu fiquei decepcionado, porque era um cara que eu acompanhava muito. Eu pensei que ele ia comer bola nessa Copa. Sim. E não sei o que aconteceu. O Felipe continua. Mas falando, só uma ressalva. Agora, se fosse pra mim escolher mesmo, assim, eu não ia nem com o Willian e nem com o Renato Augusto mesmo, se eu puder, a gente tá seguindo o que você tá passando pra gente. Mas eu ia com o Douglas Costa, cara. Então, eu ia lançar essa hipótese no final, assim, de a gente fazer umas subversões. Ele tá como atacante, né? Ele tá como atacante. Eu ia com o Douglas Costa mais atrás ali, tiraria o Willian e nem pensaria também no Renato Augusto, ia ser ele um pouco mais atrás ali. Eu pensei isso como uma segunda opção também, tirar o Renato Augusto, botar o Douglas Costa. Aí lá na frente, vamos queimar já, né, são os atacantes Neymar, Gabriel Jesus, Firmino e o Douglas Costa, né? Eu botei o Neymar e o Douglas Costa, mas aí se fosse lá pra botar o Douglas no meio no lugar do Renato Augusto, aí eu botaria o Firmino junto com o Neymar ali na frente. Eu também vou fui de Firmino e o Neymar em pé. Não pode cair, né, o Neyboy, né? Essa é salvo de vocês aí também, né? Se fosse com o Douglas Costa lá atrás, no meio campo, é Neymar e Firmino. Se não, Neymar e Douglas Costa como atacantes. Porque aqui o infográfico não nos permite, né? Mas a gente pode, claro, fazer o exercício de... De titologia aqui, né? O Felipe Coutinho, que eu ia falar aquela hora, eu acho que ele começou muito bem a Copa, né? Fez os dois primeiros gols do Brasil e tal. Até a minha esposa me xingou muito, né? Porque, assim, pessoalmente, eu não gosto muito do Neymar. Eu acho que ele joga muito bem, ele é muito acima da média, né? Um jogador. Mas eu acho que, assim, pela personalidade dele ser um pouco moleque maroto ali, né? Um pouco imaturo, faz umas declarações pouco acertadas pra imprensa e tal. Eu acho que o próprio Kai dele, que ele se queimou extremamente nessa Copa, né? Se queimou muito, pegou muito mal pra ele. Mas assim, mas eu acho que ele é um puta jogador, tem que estar na seleção, não tem jeito. Não tem como não estar o Neymar ali. E aí... A grande questão do Neymar acho que ele não tem concorrência, né, cara? Exatamente. Então é que a gente tava falando, né, que a seleção sempre teve, não era sempre um, né, e tinha sempre vários jogadores que correspondiam. Então o Neymar, ele precisaria ali ser ameaçado de... Sim, né? Tem um jogador que, ó, se você não jogava, tem esse cara aqui, né? Falta concorrência pro Neymar. E aí o Felipe Coutinho, acho que ele começou muito bem, mas depois já contra o México ele já começou a decair um pouco, né? E aí eu falei que minha esposa ficou me zoando muito, né? Porque eu falei, se eu fosse comprar uma camisa do Brasil, não compraria 10, não, nem a 9, eu compraria a 11 do Coutinho. Aí só que minha esposa, ela é fã do Neymar, né? Aí então, é assim, aquele tipo de fã, né? Aquela pessoa que acompanha o futebol, né? Mas tá ali na Copa, vive 1000%. Mas ela falou, e no jogo contra a Bélgica eu ficava, vai Neymar, porra Neymar, vai, toca pro Neymar. Ela falou, viu, na hora do desespero, o nome que você grita é o do Neymar, cadê o Felipe Coutinho lá, que você falou que ia comprar camiseta 11. Eu falei, Coutinho, o Neymar tá ele cresceu, né, foram movimentos opostos, né, o Coutinho começou bem e decaiu um pouco, e o Neymar começou mal, e melhorou. Acho que a Bruna Marquezine chegou lá na Rússia e falou, meu, primeira coisa, corta essa merda desse cabelo. Que porra é essa? O que você fez nessa merda, esse topete loiro aí, essa porra? Corta essa merda. Aí ele cortou, mas deixou o cigarrinho ali em cima ainda, né? Depois, no último jogo, ele já tava só moreno. Aí você vê que a coisa começa a fluir melhor. Não porque questão do loiro, mas questão de fazer graça, né? E aí, nessa escalação do Tite, vocês sentiram que faltou alguém, assim? Alguém falou, puta, meu, tinha que estar... Fulano, senti falta de tal jogador que não estava. Faltou o lateral esquerdo, viu? Mas você tem alguém em mente, assim, que você pensou? Claro, o Reinaldo de São Paulo. Não foi nada clubista agora. Seguindo essa ideologia, eu acho que tinha que ter naturalizado o Romero e ter levado. Nossa senhora. O Guerreiro como centroavante, né? É, assim, eu confesso que eu não tenho um jogador que eu falo assim, putz, aquele jogador tinha que estar na seleção. Por exemplo, eu sinto falta de um lateral direito de peso, mais que o Fagner e o Danilo. O Felipe Luiz acho que se encaixa melhor que o Marcelo, mas acho que a gente merecia um melhor ainda. E aí acho que a gente precisava de um meia, nesse estilo que eu coloquei pro Renato Augusto aí, mas que eu falei que talvez ele não seja o melhor representante, né? E um camisa 9 ali que, pra fazer o que o Gabriel Jesus não fez. Nem o Fred também já não fez, né? Então a gente vem de duas Copas sem um centroavante de peso aí, né? Que... E se você vê um camisa 9 e não fazer um gol, né? É difícil. É, exato. É isso, né? Isso pra mim é inaceitável, assim, cara. O 9 que não faz gol. A gente pode até seguir até uma outra lógica. Não precisaria levar pessoas diferentes. Mantém mesmo, os mesmos convocados, mas se tivesse o Daniel Alves voando, o Marcelo voando, o próprio Neymar fazendo gol, meu Deus, não tinha pra ninguém. Exato, eu acho que é bem isso mesmo, assim, eu acho que, no entanto, que no papel, no papel, pelos nomes, cara, é a seleção favorita, entendeu? Até pelo que foi andando a Copa, assim, sim. É uma seleção muito forte, bem favorita mesmo pra ganhar o título, assim, no papel, né? Uma coisa que essa seleção conseguiu resgatar, né, mesmo com os altos e baixos aí, foi a gente se sentir favorito de novo, assim, né? Botar fé de novo no futebol, né? Tinha até uma propaganda, acho que da Coca-Cola, que trouxe esse discurso, assim, que era bem forte, assim, né? O importante é acreditar, cair, levantar de novo. E a gente conseguiu, né? Agora a gente bota fé de novo no time e dá pra pensar, dá pra voltar a sonhar com o Hexa, assim, sendo realista, né? É, porque, assim, eu tinha falado aquele negócio de passar o bastão, né? Não teve isso pra essa geração agora. Porém, nessa Copa, eu acho que é a primeira das últimas Copas que a gente teve. Por incrível que pareça, eu ainda acho que o time do Dunga, não, o primeiro time do Dunga de 2010, que foi pra África, eu acho que não era um time totalmente ruim. Eu acho que, assim, tinha uma lógica, tinha um time ali. Só que nas outras duas, nas outras, de 2014, do Brasil, cara, pra mim não era um time, assim, era só os nomes que estavam brilhando do Brasil no momento. O Felipão reuniu tudo e falou, ó, forma um time e joga. Nessa não, nessa eu enxergava mais um time também, assim, por mais que ainda não fosse um time ideal, ainda tinha um pouco de entre aspas, um entrosamento entre eles, né? O Globo Esporte fez uma brincadeira aqui também de montar a seleção brasileira de todos os tempos. E aí esse é um trabalho muito difícil, cara, porque teve muito jogador bom, né? É difícil escalar uma seleção, assim. A minha que eu montei não tem pra ninguém, hein? Minha nossa. E aí eu acho que é legal a gente falar os nomes dos candidatos, assim, porque, tipo, tem muita gente boa e vale apenas pelo menos a menção honrosa, né? No goleiro, sim. Por exemplo, tem o Gilmar, das Copas de 58, 62 e 66. O famigerado Barbosa, da Copa de 50, né? Que foi culpado pelo vexame e a derrota, o Maracanaço, né? A derrota contra o Uruguai. O Tafarel, das Copas de 90, 94 e 98. E o Marcos, da Copa de 2002. Quem que vocês escalaram? Começa o Alex. Só um abre aspas aí do Barbosa. Tem um documentário da FIFA no Netflix, que fala sobre toda a história da Copa e tal. E eles entrevistam, uma pequena parte, eles entrevistam o Barbosa já velhinho, assim. E ele fala que tipo, ele já tinha passado uns 40 anos, assim, da Copa, e ele fala, cara, até hoje o pessoal me cobra por causa do gol do Uruguai, do Maracanaço, assim. Então ele ficou velhinho, o pessoal cobrando ele. Falou, não tem um dia que alguém não me cobre de... E não tinha o que fazer, triste, né, coitado. Cara? Foi... Não tinha o que fazer, né? Mas, voltando, Tafarel. Eu botei o Tafarel também. Tafarel, porque 94 foi sensacional. E eu fiquei em dúvida, o Marcos ali também, que mandou muito bem em 2002, mas o Tafarel, acho que por ter participado de mais Copas, assim, acho que ele merece. O Tafarel, tomava uns gols embaixo das pernas antigamente e tal, mas verdade. A Copa ele se destacou. Inclusive tá hoje como treinador de goleiros da seleção, né? Sim. E o Tafarel, eu acho que ele participou diretamente, assim, da conquista de 94, assim, ele foi um... Depois de Romário e Bebeto, ele é uma figurinha muito carimbada, assim, da Copa, né? Então, sim. Tem... E foi o clássico, sai que é sua, Tafarel, do Galvão Bueno. O Bordão do Galvão aí. Aí, laterais direito, Djalma Santos, as Copas de 54, 58, 62 e 66. O Carlos Alberto Torres, capitão da Copa de 70, né, fez aquele golaço na final. O Jorginho, das Copas de 90 e 94. E o Cafu, das Copas de 94, 98, 2002 e 2006. Quem você escalou, Marcel? Olha, eu ia de Cafu, né? Por ser de São Paulo e tudo mais. E como ele levantou a taça dessa última vez e fez aquela loucura, né, de subir em cima lá, tá, e tudo mais. Tava com a camiseta por baixo. Foi muito bacana, foi marcante, mas pelo que a gente vê, né? Eu não vi jogando, mas eu coloquei o Carlos Alberto. É o capitãozão, né? Se fosse para escolher o capitão de todas as seleções, é o Carlos Alberto. Legal, e você, Alex? Eu também fico com o Carlos Alberto, assim. Eu também não vi jogar, mas eu vi muito vídeo do Carlos Alberto jogando. Sim. E muitos até da Copa de 70. Eu assisti muito dos melhores momentos da Copa de 70, porque é um time emblemático. E o Carlos Alberto, para mim, além de ser um bom zagueiro ali, um bom defensor, ele ainda tem a questão de ter feito, para mim, um dos gols mais bonitos de todas as Copas, assim, que é o gol, é o quarto gol do Brasil contra a Itália ali. Na final de 70, né? Na final de 70, eu acho que é o gol mais emblemático ali. Eu falei zagueiro, né? Não é zagueiro. É lateral, né? É lateral, lateral. Acabei escalando o Djalma Santos ali, assim, não por ter visto ele, mas por ouvir meu pai falar. Meu pai falava muito do Djalma Santos, né? Mas eu acho que, assim, tanto o Carlos Alberto como o Cafu estariam muito bem escalados aí nessas seleções, sim, né? Sim, com certeza. Sim. Aí os zagueiros, temos Domingos da Guia, da Copa de 38, o Bellini, que foi o primeiro a levantar uma taça, né? Assim, que levantou a taça mesmo, 58, 62 e 66. Pelo amor de Deus, o Lúcio... 2002, 2006, 2010, Mauro, que eu não conheço, 54, 58, 62, o Thiago Silva, 2010, 2014, e o grande Aldair, de 90, 94, 98. Quem que vocês escalaram aí? Alex? Cara, você vai me xingar. Você botou o Lúcio. Eu ficaria com o Lúcio, cara. Eu ficaria com o Lúcio, cara. Não, exato, cara. Na Copa de 2002, assim, ele, eu acho que pra mim é o auge do Lúcio, assim, a época que o Lúcio tá mais brilhando no futebol. Ele foi muito xerife, assim, na Copa de 2002, assim, ele não deixava escapar uma, cara. Ele foi bem até na Por Copa, isso, realmente. Exato, até por eu ter acompanhado, foi o momento que eu mais acompanhei, eu fico com ele, assim. E você, Marcel? Eu fui de Aldair, cara, por causa aí também de 94, pesa demais. Foi na gigante, época, né? Foi gigante. E o outro zagueiro? E o outro eu escolhi o Bellini por ser o primeiro a levantar a taça, né? Eu também. Lá, eu também. Não tem que tá, não tem jeito. Você não falou o segundo, né, Alex? Foi o Lúcio e o Bellini, Eu também. Então o Bellini ganhou aqui nós três, eu também botei o Bellini. Aí eu botei o Thiago Silva, cara. Fiz uma... Tô em love aí com o Thiago Silva. Aí, laterais esquerdos. Temos grandes nomes aqui também, né? Laterais esquerdos. O Nilton Santos, das Copas de 50, 54, 58 e 62. Roberto Carlos, 98, 2002 e 2006. O Júnior, né? Que hoje é comentarista na Globo, nas Copas de 82 e 86. E o Branco, que devia ser reserva dele em 86, 90 e 94. Também aqui, qualquer um que você botasse estava bem servido, né? Quem você botou, Marcel? Olha, eu fui de Júnior, né? Porque... por causa de nome, o cara jogava muito, né? Isso aqui, eu consegui ver um pouco do final da carreira, um pouco depois que ele foi pro futebol de areia. O cara, ele manja, ele tem habilidade com a bola. E assim, poderia escolher o Branco, aquele gol que ele fez importantíssimo de 1-0 pro Brasil, que ele chutou e a bola fez aquela curva, é memorável. Sim. E o Roberto Carlos com a força que ele tem no chute, né? Mas entre os três aqui, eu fiquei ainda com o Júnior. E você, Alex? Também... eu acho que qualquer um deles representaria muito bem, né? O Roberto Carlos, pra mim, é emblemático, as faltas também. O Branco, que é o que o Marcel falou, o gol que você tá falando é aquele gol que o Romário dá uma desviada. Dá aquela encolhidinha, assim. A seleção tá de cara. É fantástico também. Mas eu também vou de Júnior, porque o Júnior participou da seleção que injustamente não foi campeã, né? Sim, que é a seleção de 82. E eu vi muita coisa da seleção de 82... vendo vídeo e tudo mais, e ele jogava muito, cara, ele arrebentava, assim, ele é um cara que ele decidia, assim, se dependesse dele, e ele resolvia, então eu fico com ele também. É, eu fiquei com o Júnior também, querendo muito botar o Branco ou o Roberto Carlos, mas eu fiquei com o Júnior. Eu tava com muito medo nessa escalação de pegar os jogadores que eu vi jogar, né, e desmerecer os outros, mas aí acho que eu consegui segurar as pontas. Bom, aqui no meio de campo, como esse interativo aqui permite que a gente monte mais livremente, vamos falar todos os volantes e meias, e aí depois a gente já escala cada um seu meio de campo inteiro. Como volante, a gente tem o Mauro Silva, da Copa de 94, o Zito, de 58, 62 e 66, o Clodoaldo, da Copa de 70, o Toninho Cerezo, de 78 e 82, o Falcão, de 82 e 86, o Dunga, de 90, 94 e 98, e faltou o Casemiro aqui, né, Alex? Exato, Casemiro seria a minha, uma das opções que eu colocaria ali, junto com o Clodoaldo, né? Só pra gente completar aqui, como meias, sim. A gente tem o Zizinho da Copa de 50, o Didi, de 54, 58 e 62, meu pai falou muito dele, o Gerson, também muito comentado, 66 e 70, o Pelé, 58, 62, 66 e 70, o Rivelino, 70, 74, 78, o Zico, 78, 82 e 86, o Sócrates, 82 e 86, Ronaldinho Gaúcho, 2002, 2006, Kaká, 2002, 2006 e 2010, e o Rivaldo, de 98 e 2002. Vou começar com a minha escalação aqui. Eu botei um volante só, o Cerezo, aí botei como meias ali o Sócrates e o Rivelino. Montei um 4-3-3, aí depois eu falo o meu ataque. Alex, quem que você botou no meio campo aí? Cara, eu colocaria... por mais, não tem o Casemiro, né? Seria minha escolha. Eu acho que o Casemiro é bem perceptível que para essa geração atual agora ele faz muita falta, né? Tá aí o jogo da Bélgica, eu acho que ele casou muito bem. E o Clodoaldo, meu pai fala muito bem dele, fala que é um cara que ele marcava em todas as partes do campo. E era um excelente defensor, ele não deixava a zaga sobrando lá atrás, né? Ele conseguia compor bem a parte de defensiva e ele também avançava bem. Eu ficaria também. E ali no meio eu ficaria ali com o Pelé. Eu acho que. Pelé é o Pelé. Não tem nem o que falar dele. É chato falar, né? Não tenho o que falar, porque assim, eu vejo muita discussão. O Pelé hoje não jogaria. Cara, beleza, talvez não teria o mesmo desempenho. Só que o Pelé, tudo que hoje é considerado bonito, o espetáculo do futebol, ele é um dos caras que começou com isso, entendeu? Ele o gol de bicicleta, fez um monte, a paradinha foi o Pelé que começou também, tem o drible, tem os mil gols, meu, o cara é a história do futebol, assim, então não tem como não esquecer do Pelé, né? Ele virou sinônimo do Brasil, né? Fala Brasil, só o Pelé. Lógico. E o Rivelino, cara, eu acho que o Rivelino, ele é um cara que, não só pelo Corinthians, de novo, mas o Rivelino, ele é um cara que ele avançava muito pelo time. Ele não era tão driblador, assim, igual um Garrincha da vida, mas ele ia muito pelo time, assim, e isso me chamava bastante atenção. É o que o Messi foi durante um bom tempo pro Barcelona, eu acredito que é o que o Rivelino era também ali pra seleção. Legal, e o Marcel? Cara, você terminou já, né, Alex? Assim. Eu não te pulei, não, isso, né? Não te cortei, né? Então vamos lá, Marcel. Tá certo. Eu vou falar o meu aqui, eu não sei nem se dava pra colocar todos esses caras no campo. Mas só fazer um parênteses aí do Rivelino. Eu acho que o Galvão, uma vez no Globo Esporte, também tava fazendo essa seleção de todos os tempos e deixou o Rivelino de fora. Aí ele ajoelhou e pediu desculpas. Assim, poxa, não tem condição, eu tinha que escolher só esses aqui. Né? Então, fora, mas com dor no coração. É um cara que poderia ser escolhido tranquilamente, né? Jogava muito. Jogava mas muito. Eu tô vindo aqui, ó. O Bruxão. o cara faz mágica, joga demais, né? Joga muito. Jogava demais. O Zico, que é o cara que é símbolo lá, né? No Rio, no Brasil, né? No Japão. Todo mundo, tem gente que faz tatuagem desse cara, né? Não que os outros também não façam, mas esse cara é tanto aqui como no Japão, foi bem lembrado, né? Acho que ele que fez lá, mostrou o nosso futebol pro Japão. E o Pelé, né? Não podia deixar de fora o Pelé, com certeza. E o Alex já contou, já falou, né? Já resumiu aí o que é o Pelé. O... Sinto que... essa escalação do meio campo foi bem difícil, né? Porque, cara, tem muita gente boa, né? Não tem como botar todos num time só, então você tem que cometer uns crimes, assim, e fazer que nem o Galvão, ajoelhar e pedir desculpa, né? Não tem jeito. É difícil, do meio pra frente é complicado, cara. Tem muito jogador muito bom, passou pro Brasil, assim, que... Putz, não tem nem o que falar, cara. É assim, eu coloquei o Rivelino, mas eu ajoelho pedindo perdão pro Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Sim. É fantástico. Não tem o que fazer, não tem como colocar. Eu coloquei ali, eu só não coloquei tudo meia, deixei os volantes, porque alguém tem que defender. Tem que dar um jeito, né? Senão ia virar bagunça, mas... Dá pra colocar tudo no volante e colocar o Pelé lá na frente e manda ver. Beleza, né? Aí eu coloquei aqui. Aí como atacantes tem o Leônidas, de 34, 38, o Adriano, 2006, o Garrincha, 58, 62, 66, o Vavá, 58, 62, Amarildo, 62, Jairzinho, 66, 70, 74, Tostão, 66, 70, o Careca, 86 e 90, o Bebeto, 90, 94, 98, Romário, 90, 94, Ronaldo Fenômeno, 94, 98, 2002 e 2006, e o Neymar, 2014. Aí eu coloquei Garrincha, Pelé e Ronaldo Fenômeno chorando também de não botar Romário, não botar Careca. Meu pai falava muito do Vavá também, do Jairzinho, o próprio Tostão, e mais tem que escolher, né? Botei aí Mané, Pelé e Fenômeno. Alex, quem você botou? Cara, na frente ali é a dupla... pra mim, Fenômeno e Baixinha. Foi a dupla da Copa das Confederações de 2001, né? Que foi quando o Romário raspou a cabeça também, e formou a dupla Rorô. E eu gostaria de ter visto na Copa também. Aí, eu sou fã do Romário, sou fã do Ronaldo. Não tenho como escolher outros, que foi os caras também que eu mais vi jogar, assim. Legal. E você, Marcel? Bom, como eu já usei o Pelé lá, aqui eu venho também com o Romário. Né, marcante na Copa 94, era aquela coisa, joga a bola pro Romário que ele faz gol, né, joga para ele que ele vai dar um jeito de jogar essa bola. Exato. Fez Romário mais 10. Pulando, fez gol daquele tamanho que ele tem de cabeça, é sensacional como jogou esse cara. Verdade. Né? E o Cesário de Lima, né, o Fenômeno, ele é fora de série, as arrancadas que ele dava, né, os gols que ele fazia, ele deu muita alegria, né? Quando eu lembro de alegria em Copa do Mundo, eu lembro do Fenômeno. E o Garrincha, alegria nas pernas, né? Aquelas perninhas tortas lá, que não tinha jeito de marcar ele, né? A gente conhece só por história, né? Infelizmente, aí, por vício, faleceu muito cedo, mas ficou marcado aí na história da seleção. Legal. Com certeza. E aí os técnicos, né? Tem o Zagallo, de 70, 74, 98, o Tele Santana, de 82, 86... o Parreira, de 94 e 2006, e o Felipão, de 2002 e 2014. Também achei que faltou o Tite aqui, né? Mas, enfim, eu, mesmo com o Tite, teria escalado o mestre Tele Santana, sem dúvida nenhuma. E você, Marcel? Ué, nem precisa perguntar, né? Como um bom São Paulino, mestre, né? Tele Santana, mesmo não ganhando em 86, ele era fora de série. Ele era um cara que... A presença dele só no banco, né, de reserva, o cara era um fenômeno também. Então não tem jeito de escolher outro, apesar, assim, que o Zagallo também é um grande vitorioso, poderia também... Eu ficaria entre os dois, mas eu vou escolher o Tele. Muito bem, e fez o que fez no São Paulo também, né, o Tele, né? Sim, sim. E você, Alex? Bom, como vocês escolheram o Tele, agora vocês vão ter que me engolir. Eu fico com o Velho Lobo, cara, não só por... O cara participou de tantas alegrias com a seleção aí, mas muito pela paixão que ele tem pela seleção, cara. É muito nítido, assim, mostrou... Nessa Copa mostrou muitas imagens do Zagallo, né? O Zagallo dando depoimento e tal. E é um negócio que não tem como você ver e não se emocionar, cara. Tanto que ele ama a seleção, tanto que ele dedicou a vida dele praticamente inteira pra isso, né? Pra mim, eu admiro muito o Tele, eu acho o Tele... fantástico também. O Tite não teve muita vitória ainda com a seleção, assim, não ganhou a Copa, assim, com o Brasil ainda, mas deu muita alegria pra mim no Corinthians, mas ainda eu fico com... Tirou uma piada que eu não aguentava mais ouvir. Mas ainda fico com o Velho Lobo. O Velho Lobo, quando você fala de Zagallo, acho que você fala de seleção. E quando ele fala sobre a seleção, sobre os momentos dele, não tem como se emocionar com isso, assim. Legal. Então a gente deixou o link aqui no post, se você quiser brincar também de escalar a sua melhor seleção brasileira de todos os tempos. E aí você pode ver lá as estatísticas, né, dos jogadores mais utilizados. O Pelé, claro, tá de longe, né? Seguidos ali por Taffarel, Ronaldo e Zico, bem próximos. Aí depois, assim, tem o restante ali. Aí acho que a gente poderia brincar agora de escalar a seleção dessa Copa da Rússia 2018. De novo, a gente vai colocar aqui o link de um interativo do Globo Esporte também. E ele também é um pouco limitado, porque não só as posições já estão ali definidas, como, se bem que você pode mudar o esquema tático, né, 4-4-2 ou 4-3-3, mas para cada posição você não tem tantos jogadores assim, né? Aí acho que a gente pode ir montando também aqui em tempo real. Como goleiro, as opções são o Courtois da Bélgica, o Pickford da Inglaterra e o Subasic da Croácia. Quem que você escalou, Marcel? Courtois da Bélgica. Joga muito, salvou muita bola. Botei o Courtois também, apesar de eu ter ficado bem decepcionado com as declarações dele à imprensa. Apesar daquela porrada que ele fez, o que, que eu vou dar de emoção nesse jogo, né? Ele porrada de vez em quando, mas... Ele, depois do jogo do Brasil, falou meio assim, o Brasil achou que já ia ganhar, não sei o quê, foi meio arrogante, achei. E depois que perdeu da França, também foi arrogante, falando que a França jogou... eles não jogaram, fizeram barreira defensiva, mas, pô, lógico que jogaram, cara. Depois que fez o gol, teve mais chance de gol do que a própria Bélgica e tal. Acho que ele não foi feliz na declaração pra imprensa, mas é um puta goleirão, botei ele também. E meu time B seria o Pickford, né, dessa seleção... aí botaria o Pickford. E você, uhum, Alex? Eu também vou com ele, só que meio igual o Pelé, né? Ele calado é um poeta. Por aí. Mas das opções que você me deu, seria ele, sim. Jogou muito nessa Copa. Porém, eu colocaria aí eu poderia dizer, uma referência aí ao goleiro Kasper da Dinamarca. O Schmeichel lá, né? Isso. Ele jogou muito, cara. Também, eu acho que ele jogou muito e a Dinamarca não correspondeu a ele, assim, saca? É verdade. O resto do time não correspondeu a ele, mas ele jogou muito e eu acho muito legal ele ser filho, né, eu esqueci o primeiro nome dele. Que ele também Peter, foi, né? Acho que é Peter, né? Peter Schmeichel, né? Peter, isso, exato, é o Peter. Então é muito legal ver esse passando, né, dessa geração, né? Porque geralmente não dá certo no futebol, né? É verdade. E com ele deu certo. Apesar da mala, eu fiquei em dúvida também de colocar o goleiro da Inglaterra, porque ele fez boas defesas. Mas é muito mala, muito chato. Também é meio mala. Ele podia ter uma licença poética aqui também no goleiro e chamar o Buffon, né? Se a Itália tivesse aí. Nossa, o Buffon era também monstro também, cara. Não tem nem o que falar. Aí, como ele não tá, ficou de fora da seleção da Copa. Na lateral direita, o aplicativo permite o Mário Fernandes, da Rússia, o Pavard, da França, e o Trippier, da Inglaterra. Eu botei no meu time A o Pavard e no meu time B o Trippier. E você, Alex? Eu também. Eu vou com ele também. Também acho que poderia ter as outras opções, mas ele jogou muito também, cara. A França, praticamente, o time da Copa, assim, vai muitos jogadores da França, assim, né? Você sentiu falta de alguém específico? Cara, eu acho que ali... se fizer na lateral, acho que é ele mesmo. Não tem o que falar. E você, Marcel? Cara, se contar aqui minha seleção inteira, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 jogadores da França. Né, então, não tem o que falar. É minha segunda seleção mesmo. Lá atrás, né, na hora que tirou a Argentina, eu tava assim, né? Se não tivesse o Brasil, eu ia torcer para a França. Então foi o Pavard também e um Titi. Um Titi sei lá, né? Ele tem uma carisma diferente. Eu fui com ele. Aí de zagueiros tem o Godin do Uruguai, o Thiago Silva do Brasil, o Varane da França, o Mina da Colômbia, o Vida da Croácia e um Titi da França. No meu time A, eu botei o Thiago Silva e o Varane, mas no time B eu botei o Godin e o Mina. Quem que você botou, o Alex? Olha, eu achei que o Varane jogou muito também, mas para não ficar só o time... Só para não ficar só o time da França, eu colocaria, né, E, mas você não tenha colocado como opção, o aplicativo não coloca como opção, eu colocaria o Miranda, cara. É, eu botaria também o Miranda no lugar do Thiago Silva, mas como não tem, aí eu botei o Thiago não Silva. Não tem, é, é. Então, com o que tem, eu ficaria com o Varane e o Mina. E você, Marcel? Então, eu falei errado aqui, né? Na verdade, o Titi... Você falou um Titi na lateral, né? Isso. E aí o Hernandes lá na anteriormente. Ah, é que na verdade, na lateral direita é o Fernandes, né, da Rússia, Mário Fernandes, o Pavard da França e o Trippier. O Hernandes, né, o Hernandes da França, ele entra como lateral esquerdo. De zagueiro eu acrescentei o Casemiro. Ah, desculpa, não, o Casemiro depois. É Miranda. O Tite mesmo, que eu tinha falado um agora. Tite, né? A carisma de um Tite. Pelo menos um Tite foi pra final. É. Um Tite foi pra final. Aí, como lateral esquerdo aqui, ele dá o Hernandes da França, Hernandes, o Strinic da Croácia e o Marcelo do Brasil, que eu já teria botado o Felipe Luiz, mas entre os três aqui eu botei o Marcelo. Fui de Hernandes, mas eu fui de Felipe Luiz. É, exato. Mas eu, com o que tenho, ele é com o de Hernandes também. Aí de volante tem o Kanté da França, o Casemiro do Brasil e o Henderson na Inglaterra. Aí todo mundo vai no Casemiro, né? O mundo no Casemiro. É, Casemiro. Mas menção honrosa pro Kanté, né? Isso, com certeza. Com certeza, jogou muito. Aí nos meios que a coisa começa a ficar difícil, porque o aplicativo meio que limita as opções também, né? Então tem como meias o Rakitic da Croácia, o Pogba da França, o De Bruyne da Bélgica, o Hazard da Bélgica, o Modric da Croácia e o Felipe Coutinho do Brasil. E você pode botar 3 meias se for 4-4-2 ou 2 se for 4-3-3. Eu, na minha seleção, na minha seleção A, eu botei o De Bruyne, o Hazard, fiz um 4-3-3, e na seleção B eu fiz outro 4-3-3 e botei o Rakitic e o Modric. Então, uma eu fiz o meio campo belga ali e a outra eu fiz o meio campo croata. Como que vocês seguiram com as opções de vocês? Eu colocaria o Hazard, jogo muito nessa. E, cara, dá essa chance pro Felipe Coutinho. Eu acho que, apesar do jogo da Bélgica, ele foi bem abaixo da média, os outros jogos ele ajudou muito o Brasil, assim. Talvez o Brasil não teria chegado nem até as quartas de finais se não fosse ele, assim. Eu fui de Modric da Croácia e o Rakitic da Croácia. Eu acho que os caras, né? Sim, jogou muito. Se entregaram em campo, tanto aí que, né, que um deles foi o como melhor jogador aí, né? Sim. E o da Bélgica, que é um moleque assim que tem muito aí pra mostrar na próxima Copa, eu acho. O De Bruyne ou o Hazard? O da Bélgica, o De Bruyne. Eu acho que esses dois aí eram um grande diferencial, que o De Bruyne tem uma capacidade de verticalizar o jogo que é impressionante, né? Ele pega a bola e vai pra frente mesmo e leva o time, e o Hazard também, né? Ele pega a bola, é difícil tirar a bola dele ali, e os caras montaram um esquema muito bom. Os caras ali estão bem servidos, viu, cara? Porque... E eu que eu te falo também, a próxima Copa, se a Bélgica conseguir manter essa estrutura ali, vai ser um time a ser batido, hein? É, vai ser difícil. Aí, como atacantes, a gente tem a opção do Mbappé da França, o Perisic da Croácia, o Neymar do Brasil, o Griezmann da França, Cristiano Ronaldo Portugal, Cavani Uruguai, Kane Inglaterra, Lukaku Bélgica e o Mandzukic da Croácia. No meu time A, eu fiz Cristiano Ronaldo, Mbappé e Lukaku, e no meu time B, eu fiz o Griezmann, o Cavani e o Neymar. Quem você colocou, Alex? Cara, acho que o Griezmann... Ele praticamente, pra mim, ele é uma das peças mais fundamentais da França, assim, na questão ofensiva da França. Eu acho que um dos grandes responsáveis pelo título. O Mbappé, como um menino que tava, tipo, como se fosse o plano B lá do Paris, aí veio pra Copa, como esse menino, e chegou com 19 anos e o cara arrebenta na Copa. E dá tanto do pessoal comparar até com o Pelé, menino com lá, Pelé, né? Na Copa e com 58. O fenômeno também, né? Comparar com o fenômeno também. Exato. Então, quando mais jovem, né? Fazer gol em final de Copa. E é impressionante, cara, você ver como ele tem a postura de jogador, que parece que ele. É muito normal isso pra ele, saca? Até na hora muito que ele conquista... Parece que tem 19, né? E na hora que ele pega a taça, pô, ele ganha a Copa, você vê a postura que ele tem, parece que... E já passou por tudo isso, entendeu? Sim. Então eu acho que é um cara que que vai brigar até no final do ano aí, dependendo do desempenho aí dele aí com o Paris. Mas eu acho que ele vai brigar aí no final do ano com a bola de ouro, cara. É, tanto também ele acho que ele vai pra cima. É, o Molho que também, eu acho que dependendo de como for no time. E o Cavani, cara. Eu acho que o Cavani, uma pena. Boa a Copa, né? O Uruguai ter saído, mas eu acho que o Cavani, ele também merecia esse lugar nesse time. E você, Marcel? Bom, aqui é difícil também, né? Porque é difícil. Né? Dá pra gente falar aí do Cavani, dá pra falar de todos estão aí, são muito bons. Meus atacantes seria aí, no caso, se a Argentina passasse, ficaria em dúvida, mas entre o Neymar e o Messi. Sim. Mas seria aí a princípio Messi e Cristiano Ronaldo, mas agora, como não foi, então ficou o Cristiano Ronaldo. Eu acho que o cara faz gol, que é o mais importante, mas aí precisa de alguém para pôr a bola para ele. Precisa também, do Griezmann. Ajudar ele. E o Mbappé é o moleque, é o... Eu colocaria o robozão, né, Cristiano Ronaldo, e o Tartaruga Ninja, que é o Mbappé, esse moleque aí que vai ajudar muito também nas próximas Copas. E parece Tartaruga Ninja. É. Parece o Michelangelo. Eu achei curioso que esse interativo aqui nem colocou o Messi, cara. Ele nem dá opção de você escalar o Messi. Eu achei isso forte, assim, não, sabe, mas cara? Mas se eu fosse o aplicativo, eu também não daria, não, cara. Ele não brilhou na Copa, né? Outro que a gente não escalou aí... A camisa da seleção argentina é a kryptonita dele. É, verdade, cara. Outro que a gente não escalou, mas que merece também uma menção aí é o Pogba, né? Que também fez uma puta Copa, sim, né? Sim, sim. Com certeza. Copa. Você falou do Messi, né? Que a kryptonita dele é a camisa da Argentina. Só que o Messi, ele não tem a desculpa, digamos assim, de aspas, do Cristiano Ronaldo, né? Porque ele pegou uma geração boa de Argentina, né? E dos caras que poderiam corresponder a ele. Cara, não sei o que acontece. Em Barcelona o cara arrebenta, e na hora que chega na Argentina, o cara some. Não dá pra entender mesmo. Embora em 2014 chegou na final da Copa, mas... Também meio apagado ali, né? É uma participação não de protagonista, né? De coadjuvante. Sim, verdade. Então a gente vai deixar aqui o link também pra você montar a sua seleção aí da Copa. Você pode ver ali as estatísticas também dos mais escalados e tal. E a gente vai deixar também três links aqui. Um que tem a seleção dos fãs, né? Dos melhores jogadores da Copa, pelo site oficial da FIFA. Tem aí, eu vou falar rapidinho aqui, mas como a gente já tá chegando aí próximo do fim do programa, a gente não vai comentar, beleza? Mas tem Courtois, Marcelo, Godin, Thiago Silva e o Varane. Aí no meio campo, De Bruyne, o Felipe Coutinho e o Modric. E na frente, Cristiano Ronaldo, Harry Kane e o Mbappé. Também vamos deixar o link de uma reportagem da Folha de São Paulo, que eles fizeram um Big Data aí, e aí escalaram os melhores jogadores de acordo com as estatísticas e comparando, né, com os outros jogadores da mesma posição. E por fim, um link da Gazeta Esportiva, em que eles montaram a pior seleção da Copa, né? Também tem aí, é interessante pra ver. Mas enfim, tem que também honrar os grandes desastres, né, da Copa. Alberto, nessa da seleção da Copa, não teve o técnico? Né, eles não colocaram o técnico, na verdade, mas a gente poderia falar, né? Eu falaria do técnico da Croácia, né? Sim, o Zlatko. Isso. Tanto se fala do Tite, né? Que o Tite é um gestor de pessoas, não só um técnico e tal. Cara, eu acho que um cara que chegou com o time da Croácia, por mais que tenha jogadores, que joguem em times grandes e tal, chegar na final da Copa do Mundo, uma coisa que ninguém apostava, se isso não é gestão de pessoas, eu não sei o que é. É verdade, é o Zlatko Dalic, né? O nome dele. Isso, exato. Eu acho assim, tipo, os dois técnicos da final merecem uma menção aí, né? Tanto o Dalit como o Deschamps, né? Que aí se igualou ao Zagallo e ao Beckenbauer como campeão como jogador e como técnico, né? O Tite, a gente tem um carinho especial por ele, né? Acho que tem uma menção honrosa aí também. O Roberto Martínez, da Bélgica, acho que fez um excelente trabalho também. E acho que são os mais em destaque, né? A gente acabou, quando a gente falou da Copa, a gente acabou não falando do VAR, né? Que foi uma novidade que teve aí na Copa e que também trouxe mudanças bem, bem interessantes. A gente vai deixar um link aqui, uma reportagem do Sport TV, que diz que das 20 vezes que o VAR foi acionado nessa Copa, 17 vezes ele alterou a decisão do árbitro de campo, né? Que é uma coisa que estava demorando para a FIFA implementar, né? Usar a tecnologia para minimizar os erros de arbitragem, né? Foi uma coisa muito polêmica, né? Uma coisa muito polêmica, uma coisa nova, né? Ninguém, assim, tá ainda... É como se... É a primeira Copa, foi muito impactante. Mas eu achei muito interessante como nossos filhos ou os nossos netos daqui a pouco vai estar estudando semiótica e a gente vai estar explicando para eles que é aquele sinal que eles faziam assim, né? Da tela, né? Sim. Verdade. Criando a tela, ó, tô indo lá ver o vídeo. E os memes que fizeram, né? Quando o árbitro ia lá ver a telinha do VAR, que na verdade tava vendo uma foto do Cristiano Ronaldo, né? Cara, falando do VAR, eu acho que... Eu concordo com você, Alberto. Acho que é uma coisa que demorou muito para acontecer, mas eu acho que é o que mudou totalmente a trajetória do que poderia ter sido a Copa, assim. Se a gente pegar aí um lance famoso aí do Maradona, mão de Deus, né? Verdade. Imagina se tivesse VAR, né? Teria mudado tudo isso também. E eu falo que isso mudaria até a postura dos jogadores, igual o próprio Neymar. E começou a ficar muito com essa fama de Kaikai durante a competição por causa do VAR, né? Sim. Então eu acho que poderia ter mudado muita coisa, assim. Mas eu acho que falando mesmo de tecnologia, eu acho essencial que tenha. A gente tem outros esportes como o futebol americano, lá na NFL, que você tem assistido a temas. O vôlei, o tênis também, né? O vôlei, exato. Importantíssimo, né? Eu acho que faltava no futebol mesmo. O Alex, o que o VAR será que pegou do Gabriel Jesus? Ah, cara, acho que ele pegou ele ligando. Talvez. Fazendo uma menção aí, eu espero que o VAR fique na Copa, mas não venha pro Brasil, porque vai prejudicar o meu time aí. Não quero que isso aconteça. Com toda certeza. O que tem aqui até aquela propaganda do Corinthians que diz que o Corinthians não é só os 11 em campo, né? Realmente, tem um juiz, né? Que também ajuda muito, né? bastante. O Tite esqueceu de levar a psicóloga, né? O Tite esqueceu de levar a psicóloga e o árbitro. Eu acho que o que o VAR pegou do Gabriel Jesus, Marcelo, respondendo a sua pergunta, é que aquele suposto pênalti contra a Suíça, né? Que o cara agarrou Jesus e tal, é que na verdade aquilo foi um ato de fé, né, meu? O cara viu Jesus ali e abraçou, né? Pai. Mas assim, falando sério, né, uma das consequências do VAR, né, foi que aumentou o número de pênaltis nessa Copa em relação às Copas passadas, mas aumentou, assim, bastante, assim, quase dobrou, né, em relação à média de Copas passadas, e reduziu o número de cartão vermelho também. Também diminuiu drasticamente, acho que o pessoal ficava com medo de ser pego ali no VAR e ser expulso, né, então... teve essas consequências aí positivas, né? Bom, pessoal, a gente tá chegando aqui ao fim do nosso longo programa, acho que a gente tinha muita coisa para falar ainda, né? Por exemplo, a parte de design a gente nem entrou, né? Uniforme, identidade visual, a tipografia da Adidas, que tava horrível, né? Que não dava para ler nada, né? Sim, a aposentadoria do Arnaldo, depoimento do Casão. Exatamente, que foram emocionantes, né? Sim. Mas Maradona dando showzinho. Maradona dando show como sempre. Dentro e fora de campo, né? Mas enfim, mas, Foi uma Copa que eu gostei pra caramba. Independente do resultado, como o Brasil. Certeza. Eu também fiquei mesmo com essa sensação, assim. Foi uma Copa maravilhosa. O Brasil, a gente sempre espera mais, mas acho que a gente tem que saber que, tipo, de agora em diante vai sempre ser difícil, né? Os jogos. Mas acho que, assim, no fim das contas, até o Brasil fez uma boa participação, mesmo caindo, né? E a gente pode voltar realmente a ter gosto, assim, pela seleção. E a gente viu aí despontando alguns jogadores, o próprio VAR, né? Entre outras coisas, o José Roberto na Globo com uns bordões terríveis, né? Sabe de quem? Fé no pé, fé no pé, cara. E pelo amor de Deus. Eu tô acostumando com ele, hein? Eu acho que ele é o próximo Galvão aí. Mas o próprio Galvão se desmentiu depois nas redes sociais. Se desmentiu não, falou, não, gente, peraí, eu quero ir pro Qatar, né? As pessoas entendem errado. Entendem errado não, você falou que não sabia se ia pra próxima Copa, porra. Mas se você parar pra pensar... A próxima Copa é novembro, dezembro, né, pessoal? Vai ser no... A próxima Copa é novembro, né? Isso. Sim, vai ser no final do zoando, velho. O urso da Coca-Cola jogando futebol. Pô, cara, papai é. Copa e Natal. É, exato. Verdade, cara. Mas voltando pro Luiz Roberto, a própria chamada da Globo pro Qatar não é o Galvão. Já é o Luiz ele. Roberto. Já é ele. Então. É. Eu preferia o Kleber Machado, mas enfim, né? Ele é bem carismático, né, o Zé Roberto? Ele que falou o Copa do Mundo sua linda, né? Ele é um cara legal, assim, divertido, só que esses bordões que ele usou, o sabe de quem, o nome da emoção, né? Acho que fica meio... Não combina muito, mas enfim, né? Ele é um cara bacana. E agora, as expectativas aí pro Qatar 2022, né? Como o Marcel falou, vai ser novembro, dezembro, por causa do calor, né? Lá no Oriente Médio, e 4 aninhos aí de expectativa. Eu já tô com saudades da Copa da Rússia e louco para que chegue logo a Copa do Qatar. No meio aí tem Copa América, tem eliminatórias, Copa, né? América. Mas a gente fica ansioso aí pela Copa sempre, né? Só uma ressalva, às vezes o craque da nossa seleção, da próxima Copa, ainda nem subiu da base ainda, cara. Pode ser. Né? É o que aconteceu com o Gabriel Jesus, na última Copa ele tava pintando a calçada lá. Verdade. Devia ter ficado, né? É, devia ter ficado. Era o melhor momento da Copas do Gabriel Jesus, foi ele pintando a calçada. Bom, pessoal, agradeço demais aí a presença de vocês, muito bacana fazer esse DGCast aqui um pouco não, totalmente fora aí da nossa linha editorial. Se vocês quiserem deixar algum contato, divulgar algum projeto aí, fiquem à vontade para fazer um jabazinho final. Vamos começar com o Alex. Acho que o único jabá mesmo que eu quero fazer é do próprio, voltando um pouquinho só pro design do XDA que tá rolando. A gente tá fazendo encontros recorrentes, fazendo bastante happy hour, e já vou começar a fazer os encontros agora também com palestra, workshop e tudo mais. Então, tem a página no Facebook XDARP, acompanha lá que você vai ficar por dentro do que está rolando na comunidade de design em Ribeirão. Muito bem, Marcel? Bacana, não, o meu jabá, eu não tenho jabá essa semana, né? O meu jabá é o mesmo aí do Alex, tudo que ele faz aí durante a semana ou no mês eu vou repostando. Então eu tô sem jabá pessoal, mas como a gente falou bastante de futebol, né, e eu gosto tanto do futebol como outros esportes, pode me seguir lá no Twitter, @MarcelMoreira, que lá a gente fala mais de futebol, pode dar uma verificada do que eu falei durante a Copa, e daqui a pouco tem NFL, que eu gosto bastante, UFC muito bom. Gosto, e a gente comenta bastante por lá. Com certeza, excelente. NFL também, eu sou do time também. E só um último jabazinho, manda Robert. Ver, Alex, manda ver. A gente tá pra lançar também aí a campanha da RPHQ, que é dos quadrinistas aqui de Ribeirão. A gente tá quarto lançamento desse projeto aí. A gente pega artistas aqui da cidade ou da região e escreve histórias referentes à nossa cidade, fazendo em formato de quadrinhos mesmo. Oh, que massa. E a gente tá pra lançar esse projeto aí. Muito bom. Cordeiro de Saca idealizador, e ele convidou esses artistas e tá pra lançar aí. Muito bom, Alex. Vamos ver se a gente consegue divulgar aqui no DGCast. Vamos sim, cara. Só marcar. Legal, beleza. E o Marcel também, a gente andou conversando sobre umas pautas aí, né, Marcel? Sim. Vai surgir coisas novas aí. Legal, beleza. Bom, mais uma vez agradeço o Alex, agradeço o Marcel. Eu que agradeço. Muito bom aqui bater esse papo com vocês. E agradeço, claro, a você, ouvinte, né, que está acompanhando aqui o in-off do DGCast, né? E, claro, se você curtiu esse programa, quer acrescentar alguma coisa na nossa conversa aqui, você pode comentar no site, no e-mail, nas redes sociais e, claro, compartilhar também com algum colega aí que também está empolgadão aí, saudoso, melancólico com o fim da Copa, quer conversar com alguém sobre isso, passa para ele o link para escutar aqui o DGCast e comentar com a gente. O nosso site é dgcast.com.br, nosso e-mail é o dgcast@gmail.com e a gente é o dgcast ou @dgcast em todas as redes sociais que a gente participa, no caso o Facebook, o Twitter e o Instagram. Então você pode ir lá, curtir, seguir a gente, comentar, compartilhar, enfim, a gente agradece a sua interação aí, a sua reciprocidade. Então, com isso, o DGCast número 54 fica por aqui, a gente se despede. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais.